Camarote corporativos e reservar seu lugar. Tenha momentos inesquecíveis com seu time do coração. Assista shows dos seus ídolos e ainda desfrute de serviços super especiais. Garanta seu espaço nessa grande jogada. Ligue 11 30 78 2211 ou acesse unicocomy.com.br. Os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil, disponível nos grandes estádios do país. Em outubro, a Energia 97 trará pra você o Halloween do Energia na Velha. A maior festa de Halloween de São Paulo. Com decoração temática, o Túnel do Medo. Dezenas de monstros. E mais. E mais. Os DJs do Energia na Velha. Hey DJ! E o melhor show cover de Michael Jackson. Give me more. Do planeta. Do planeta. Com Rodrigo Teaser. Rodrigo Teaser. Halloween do Energia na Veia. Ingressos com mega desconto já à venda no site ticket360.com.br. Também na Energia 97, na Embaixada Dance Music e nas lojas Tente Beat a partir do dia 6 de setembro. Halloween do Energia na Veia, 27 de outubro, na Audio Club. Realização Energia 97. Promoção: vai ser assustadoramente incrível. Right now, non-stop hit music. Energia 97. Hora do banho, e você presa aqui no seu carro. 5:30 da tarde com trânsito no carro. Então liga logo o rádio pra acalmar com seu estresse. Humor e energia com estádio 97. Me liga nas manchetes, sintoniza a diversão. Aumenta esse volume, isso é clássico, é tradição. Mais de 18 anos aqui na programação. A bola tá rolando, quem vai ser o campeão? E é gol! Faça chuva, faça sol, de segunda a sexta-feira, 5:30 futebol. Pode acreditar, se perder vai ter placar. Agora estádio 97 já tá no ar. Começando estádio 97 aqui na Energia, o oferecimento do Extra. Futebol pede cerveja Mistel geladinha, futebol pede Extra Gol, beba com moderação. E McDonald's, chegou o duplo quarteirão no McDonald's com dobro de carne, duplamente inigualável, duplamente imperdível. Tá no ar estádio 97, sejam bem-vindos, boa tarde. Opa, boa tarde. Boa tarde. É isso aí. Boa tarde. Tamo aí com mais um programa, começando aí. Mas que tédio, né, cara? Fim de semana. Ah, sem jogo não dá, né? Ah, aquele Primeira Liga. Não é a Primeira Liga? Aquele... Nossa, aquela é a última liga aqui. Nossa, inclusive... E aquilo não liga porra bem. Nenhuma. Não, você viu os times que chegaram na final, velho? Sem liga, né? Um foi o Londrina, né? Londrina. E o outro eu não lembro qual foi. Mas foi um time, não foi nenhum time tradicional, não, velho. É sem liga. É sem liga, velho. Não deu liga. Parece torneio que nasceu morto, né, gente? Final de Série B, isso aí. Com certeza. Torneiozinho que nasceu morto. Esse já era. O problema é que eles vão querer transformar em brasileiro, mano. Tá quanto aí? Vão nada, Motinha. O ano que vem nem vai ter mais essa porcaria aí. Já era. Sem time de São Paulo não nasceu vira, com né, aquela mano? Ideia de ser algo contestador. Contra o sistema. Revolucionário, contra o sistema. É ridículo, né, cara? Muito bem, vamos lá. Vamos às manchetes do estádio 97? Peraí. Não, olha. O Mota. Não, um time, não foi um time conhecido. Foi só o Atlético Mineiro. Nossa. Não, continua não conhecido pra mim. Não, como assim? Assustador. Você é louco, velho. Como assim, velho? É um time pouco conhecido. É a mesma coisa, velho. Vai te catar o narigudo. Ó quem tá aí, Mota. Tava com saudade, narigudo. Puta, que saudade, Benja. Bem-vindo. E aí, Benja? Vamos apresentar o nosso treino. Nossa, muito arrogante, velho. Tô demais. Como assim? E aí? Fala Marizinha aí, né, Benja? Tá ruim. Marizinha. Sente a Marizinha. Marizinha. Fica ruim pro Benji, imagine pra nós. Se conheço bem, deve estar na varanda de calçãozão. Ah, tá chinelo, de calção. Né? Ele tá com aqueles maiô dele lá. Ô, Edson, não tem jeito, velho. Ô, mas você tá ouvindo o eco, velho, do tamanho... Imagina o tamanho da varanda da casa do Benjamin. Deve ser quatro alqueires, velho. Deve ser aquela que dá volta, assim, sabe? Quanto tá a temperatura aí, Narigo? Pô, São Paulo tá 30 graus, imagina lá. Ah, Rio. Hoje deve estar uns 20... Pô, tá mais... Uns 22 graus, 23, pô, tá mais muito frio calor, que São Paulo. Pô, bicho, do jeito que você tá respondendo, eu tô só imaginando. Você tá bem. Mas, o seu peixe, Bento... Vamos ao Bento. Santos, pode vamos ser. Às manchetes do estádio 97, seu Bento. Bora, partiu. Partiu, desceu. Vamos começar aqui, ó. Você vai falar do time de quem? Vanderlei! Ah, Vanderlei. Oi, Gê, é o seguinte, hein? Gostaram da ideia, né? Gostaram da ideia do São Paulo aí. Então, sábado, o Peixe vai abrir também a Vila Belmiro. As comportas? É, também pode levar lá um quilo de alimento. Isso, copia mesmo. Pra a diferença treino. É que terão 100 torcedores, né? Ah, não, mano! Vai, tá que, bom, mano. Será que arrecada 2 quilos? É sinal que terá 100 quilos de alimento. Tá mas bom. Acho que vai tá ter mais, mano. É feriado. Tomara, os caras que estão em Santos levam. Então, o jogo é domingo, então sábado. Você acha que o cara vai no treino, Motinha? É. Tem a praia lá, velho. Você acha que o cara vai lá ficar perdendo tempo? Nem lá, o Santista vai. Não é verdade, velho. O cara que tá lá, RG, ainda mais se tiver sol, velho. Você acha que o cara vai assistir treino? O cara vai pra praia. Dependendo da lua que estiver fazendo. Ah, não enche não, hein? Vai ser complicado. RG, e o ataque? E o ataque? Vai de Ricardo Oliveira, ataque Bruno Henrique Copete. Ataque de nervos? É isso aí. Ah, não sei, tudo vai depender de treino aí, né? Ah, para, Região. Você também tá fazendo um puta leleô aí com essa parte do Santos. Pô, tem Bruno Henrique, tem o Copete. Você tá de brincadeira. Você só falou os bons. Bruno Henrique. Ah, e o Ricardo Oliveira agora não é mais nada. Bruno Henrique. O Ricardo Oliveira precisa voltar a jogar, né, Sombra? Você tá julgando o Ricardo Oliveira pelo que ele foi. Estamos falando do Ricardo Oliveira atual. O Ricardo Oliveira já tá velho, né? O Ricardo Oliveira atual tá difícil, velho. E o Nilmar, RG? Mas quantos anos tem o Ricardo, né? A expectativa é o Nilmar. Nossa, a esperança é o Nilmar, pô. Porque o Ricardo Oliveira tá já velho, começou a declinar, se né? Se depender de Copete, se depender de... Ou não. De Yuri, se depender desses caras aí, Kaique, pô, tamo frio. Mas o Ricardo Oliveira, RG, ele passou recentemente com o geriatra, e o cara falou que tá bem. Ah, não, mano! Você tá louco. Não, espero que... Não, isso de saúde, né, mano? RG, com quantos anos é bom já começar a consultar um geriatra, por exemplo? Que diz o seguinte, a partir do momento que você nasceu, você tá começando a morrer, né? É, sim. É verdade. Isso vai muito de cada um. Por exemplo, minha mãe começou com 80. Sim, mas você atrás disso. É, verdade, com 80. É, eu ainda não. Não, nunca foi. Ainda. Ainda não. Mas quem você acha que daqui a... Assim, pronto. Ah, não vou mexer com essas coisas. Ah, pronto. Você acredita que são aquelas pessoas que estão muito na noite? É. Muito na night? Já é meio caminho andado. Tá estragado, aqueles, né? Que estão aquelas madrugadas mal dormidas, já, é isso? Isso é meio caminho andado. É meio caminho andado, né? Esse moto. Olha, vou dizer, a noite. Eu, né? A noite. Isso é biológico. A noite foi feita pra dormir. É, cara. Os caras querem inverter o... Tamo ouvindo, Benny. Pode falar. Não, mas sobre os especialistas falam outra coisa. Que é bom à noite, ficar acordado. Não, se você, após uma noite... Que especialistas, dono de balada? Os médicos. Os médicos, eu tenho um amigo meu que trabalha à noite, ele foi ver tudo isso aí, passar com o especialista. E aí ele falou que... É verdade. Mas se é aquele médico da outra vez, é melhor ser no livro. Aquele médico lá é parceiro, Ben, já trombei ele umas 6 vezes já. Então... Ah, eu sei. No final das contas é você que se trata com ele, é o contrário. Então, a gente troca uma ideia. 8 horas tem que dormir, depois de qualquer noite, não importa a hora, mas tem que dormir 8 horinhas pra recuperar tudo. É isso aí. Agora, tem gente que tem uma necessidade menor de dormir, tem gente que dorme 4 horas, o cara tá lá em cabelo. Como é que consegue? Como é que consegue, velho? Orégano, né, 4 horas? Orégano. Rebite, você tá louco? Orégano. Ah, os caras tomam. Nada como orégano. Eu não sei, né, mas acho que a ciência, ou os médicos, dizem 8, né? 8 horas pra você ter um sono bacana, mínimo, né? Mínimo 8. Ah, mas olha, como é que o cara consegue dormir a metade do que falam, pô? É, juro por Deus. Que nem peixe, né, Domênio? Peixe, ele não dorme, ele descansa. É. Peixe? Peixe não dorme. Não dorme? Ele vai descansa. Vai lá pro fundo do aquário e... Ele não dorme, ele só descansa. Que dorme. Não dorme, ele descansa. Peraí, você já viu algum peixe fechar o olho? Mas ele dorme de olho aberto. Então, não tem dormir de olho aberto. Não dorme. Não existe essa coisa. Não dorme. Ele não tem pálpebras. Não dorme. Peixe não dorme. Ah, então vamos começar a chamar o Mota de peixe. Tá sempre com o olho aberto. Ah, você já entendi. Viu? Atenção, não, olha aí. Você já viu meu olho. Informação. Informações. Olha, atenção. Só que cultura tô vendo aqui, olha, inútil. Até da editora não sei Abril se... não, aqui, cultura, olha. Acho que útil. Todos os animais, inclusive os organismos unicelulares, como Cláudio Mota, alternam estados de vigília e de repouso. Virgília. Mas isso não significa que eles durmam de acordo olha com o conceito humano de sono. Tá vendo? Como não tem pálpebras, os peixes não podem fechar os olhos. E seu período de descanso consiste num estado de imobilidade apenas aparente, no qual mantém o equilíbrio por meio de movimentos muito lentos das nadadeiras. Algumas espécies descansam deitando sobre o fundo do mar ou do rio. Chupa, outras se escondem entre vegetação densa ou em buracos. Tanto é que se você dorme. Então, atenção, você se esconde em buracos, você está dormindo. Sem repousar, o peixe morreria de cansaço. Lógico. Até o tubarão, conhecido como um nadador incansável, tem seus períodos de repouso. Ou seja, eles dormem, mas não no nosso conceito de sono. É igual, por exemplo, você chega na frente do aquário, você dá uma batidinha ali de madrugada, os bichos dão cada pulo. Ah, é sacanagem. Aí eles estão descansando. Se você tá acordado, por que os putos não estão acordados? Sacanagem, não, o peixinho. Ele cria o peixe, ele mesmo... faz, ele pega ali, ele pesca na casa dele. Mentira. É verdade. Fala pra tua mulher chegar lá quando você estiver dormindo lá, encher de pasta lá pra você ver se você não dá um pulo. Mas você faz de longe, não pode. Se fizer de perto, vai levar um... Vamos que peixe que você é do mar, LG? Eu sou tubarão. Falou bocudo. Já que é pra ser, vamos ser. E você, Marcão? Ah, eu não me identifico muito com peixe, não, velho. Tem cara de piranha, velho. Você é louco. É o menino peixe piranha. É o menino piranha. Cara de família. Sou um cara pra casar. Chegou a orca. Ah, não, a Xamu tá aí. É o leão marinho. É a Xamu. É a Xamu tá chegando. Olha a Xamu. Vai, Xamu, pula! Que isso? Boa, seu Bento, manda aí. Eu não vou nem te responder, velho. Esse microfone lá. Xamu não responde. Mas vamos lá. Só faz... Boa, seu Bento. Olha lá, o Tricolor tá emprestando, né? O zagueirão Douglas, pouco aproveitado, né? Tá indo pro Chapecoense, fica até o... 2018. Caramba. É mais um. Sabe que o cara tá pensando, se eu vou me livrar de cair, é isso? Não, muito pelo contrário. São Paulo tá mandando o Douglas pra lá pra ver se rebaixa a Chapecoense. Pra ajudar o... já mandou o Wesley, né? Você quer apostar que não vai, mas não joga de titular. Não sei. Você vê, o Vitor Ramos foi afastado. O titular dos caras, quem que é? O Douglas Grolli. Não, e tinha aquele outro lá que o São Paulo uma vez queria contratar. Luiz Otávio. Ó, o São Paulo mandou o Wesley pro Sport, você viu o que aconteceu, né? Então, mas é o plano. Tá indo embora. É o plano. É o plano. Já que nós não conseguimos ganhar, nós mandamos as perebas pra lá pra deixar... Cavalo de Troia, cavalo de Troia. E o sobre o patrocinador, né, do uniforme, tá meio salgado. Fornecedor, não é patrocinador. É, meu fornecedor, exatamente. Quer revisar, né? É, vai revisar pro ano que vem, porque tá meio puxado aí. O São Paulo falou que não abre mão, não. Puxado. Não, paga a multa e vai embora. Das duas, uma. Assinou, tava bom no começo, né, etc. Então, assina, cumpre, não quer cumprir, na minha opinião, vai pra justiça, briga lá na justiça se quiser, isso é na minha opinião. Mas o Atlético Mineiro, ele tava com aquela dry word lá também, Sombra, e os caras tomaram meio que um calote também. O Atlético Mineiro ficou meio que na dependência aí dessa empresa aí também e tem um dinheiro pra receber, não sei então, como é que São Paulo, o São Paulo, justiça, eles estavam devendo, viu, mano? Eles estavam com uma dívidazinha com o São Paulo aí, pagaram, e agora não, mas querem... Não, é que São Paulo não é essa mesma empresa, né? O São Paulo é da Under Armour. Bom, não dá nem pra comparar uma empresa com a outra, né? Não, só comparei situações, Sombra, porque essa empresa também chegou prometendo mundos e fundos aí pra times brasileiros, inclusive o Atlético foi um dos times que encabeçou o projeto com essa empresa, depois o Fluminense posteriormente também assinou um contrato, mas essa empresa já começou a dar dor de cabeça pros caras, né? E só pra completar também, a fornecedora de material, em caso de rescisão, tava pensando em pagar alguma coisa em torno de 16 milhões de reais, e o São Paulo queria 24 milha. Bom, é o seguinte, aquilo que foi assinado lá tá bem acordado, né? E deve ser cumprido, na minha opinião. Sim. Agora, esse tipo de coisa não acontece só como às vezes a empresa alega, momento Brasil, etc e tal. Isso aí também acaba acontecendo porque o momento do clube é muito ruim. Se o clube tivesse lá em cima, Se o clube tivesse lá em cima, meu amigo, o nego não ia querer barganhar. Claro. Não é verdade? Não ia querer barganhar. Então, mais aí uma dor de cabeça aí proveniente da péssima administração aí de Leco. Ah, mas aí a cafajestagem é dos caras, né, Sombra? Porque assim, mas São Paulo, se tivesse liderando o campeonato, não ia chegar pros caras e falar, então, o acordo aqui de contrato era tanto, agora a gente quer tanto. Mas o Marcão, só espero que o São Paulo tenha amarrado direitinho pelo menos esse contrato. Ah, não, tem que ter amarrado. Tem que ter amarrado. Tem que ter amarrado, sabe por quê? Vai ser amadorismo demais. É, aí assim, tem que ter amarrado. Porque o São Paulo tem pouca gente que entende de futebol, mas tem muito advogado. Paulo tem muito advogado para pouca gente de futebol, né? Aquilo aí tá mais pra largo São Francisco do que pra um clube de futebol, não é verdade? Tem de juízo, advogado. Os caras entendem é de lei ali. De contrato, né? Embora. De contrato, né? Eu não posso deixar passar, né? Mas quando chegou lá o Leco no conselho. Segundo é o que dizem, foi dito no conselho, assim, pô, mas por que você colocou uma multa de 5 milhões pro Rogério Ceni? Explica essa multa de 5 milhões. Ah, não, é porque o Rogério temia que a oposição ganhasse a eleição e mandasse ele embora. Legal. Então mandamos antes. Não. Aí é o seguinte, tá. Mas vocês não pensaram que a situação podia ganhar a eleição e aí suprimir a cláusula? É. Segundo dizem, o Leco teria dito o seguinte. Não pensamos nisso. Mas quem tem que pensar nisso é justamente são os advogados. Ou seja, balela, não acredito nisso. Foi uma exigência do Rogério. Eles aceitaram. Seja a situação ou a oposição, os caras iam pôr, comeram na mão do Rogério, o Rogério exigiu, né? E eles lá com os bocozão lá, vai colocar lá o técnico lá pra colocar. Ah, é brincadeira. Acho que o Rogério seria idiota de. Você acha que é só por causa de oposição? E o São Paulo. Sabe também que com situação, oposição, ninguém tem segurança nenhuma, né? E o São Paulo tá buscando um lateral esquerdo na Série B. Quem que é? Tem nome, mano? É o Marlon do Figueirense. Ah, mas de Série B a gente já tem, né? Não, mas vamos ser sinceros. A lateral de Série B a gente já tem alguns. O Dorival pediu urgência, falou. Não, mas então, mas trazer o Marlon do Figueirense, ele tá afastado do Figueirense lá, inclusive. Pô, é mais do mesmo, cara. Trouxeram o Edmar, que já era o terceiro lateral esquerdo do Cruzeiro. Nossa, o cara era banco do Diogo Tavares lá, do Fabrício, ele era a terceira opção. Agora você vai e traz um lateral esquerdo que tá no Figueirense afastado, mano. O cara também tá tirando, hein, mano? É isso aí, mas fim de semana é ruim que não tem futebol assim, mas é bom porque o São Paulo não tá jogando. Ah, como é bom a gente não ver o São Paulo perder, Pelo menos não perdemos, né, mano? Fazer... Não, eu tô falando sério agora. Os últimos finais de semana, sabe, o sábado é legal, mas o domingo você fica mal, Vamos aos gols você já começa mal, você já começa nervoso, você termina pior ainda, é horrível. Cavalinho do Fantástico, então... vontade de chorar, né, velho? Não, você é Fantástico, é uma coisa que aboli da minha vida já, porque... é verdade. Porque eu só vou ver a porra do cavalinho lá no fim. E esse final de semana porra do cavalinho tá sempre lá no fim, você acha que eu vou ver? Eu não vejo aquilo que me faz mal, só o jogo de São Paulo. Verdade. Eu não vejo TV aberta, então. E o jogo do São Paulo é sábado, 7 horas da noite, então, Sobra. Você não vai precisar esperar o domingo pra sofrer agora. Ah, não. Rapaz. São Paulo é quando? O último jogo? São Paulo, 7 horas da noite, no sábado. Ah, no sábado. Não, Palmeiras começa. 4 da tarde, Palmeiras. Sábado da tarde. Muito bem, muito bem. Esse é o Estádio 97 da Energia 97. No oferecimento do McDonald's. Fala, mano, Bibi! É, Sombra, Sombra, Sombra. Para deixar o quarteirão com queijo ainda mais gostoso, só com mais quarteirão, é ou não é? Por isso, o McDonald's teve uma ideia duplamente genial e preparou o duplo quarteirão, com dois hambúrgueres e os ingredientes que todo mundo adora. Se liga só nessa escalação aqui, ó. Queijo cheddar, ketchup, mostarda, cebola fresca, picles e pão com gergelim. É duplamente perfeito. Duplamente inigualável. Quarteirão com queijo ou duplo quarteirão? Dúvida! Duplamente cruel! Olha, vou te falar, esse duplo quarteirão tá demais, cara. Eu comeria todo dia. Eu mataria o Mota por um duplo quarteirão, cara. Mas fácil. Mas peraí, por muito que menos isso? A gente já mataria o Mota, né? Que é isso? Peraí, mas o Mota tá vivo? Que é isso? O Mota tá vivo? O Mota tá vivo. É, pô, vivo atrás de naquelas, né? Eu fico com a impressão que criaram a placenta. Meu Deus! Ah, agora, além do Benjamin, tem você agora. Ah, é, não, mas parece que é um consenso, né? Parece que rola um consenso. Na verdade, não é pegação de pé, é consenso, né? É isso aí. Você pode assistir o Estádio 97 também através do facebook.com/energia97fm, tá bom? facebook.com/energia97fm, Estádio 97. Também tem oferecimento do Buscapé. Aproveite, compare e compre direto. Economize direto no novo Buscapé. Continuando com as manchetes, seu Bento. Vamos lá, Corinthians. Presta atenção. Ah, Coringão, Coringão. Minha pelada. Vou falar do time que será o campeão brasileiro. Olá, tô chegando, tô chegando. É, mano, aí. Tá chegando, hein. Tá chegando, hein. Antes de você falar do Corinthians. Cadê a musiquinha, Marcão? Vou explicar pra essa cambada de mané aí. Mané, não. Sem ficar nervoso. Não, pelo contrário. Eu vou dar uma jogada em vocês. Inclusive, se vocês quiserem, já peguem o lenço umedecido aí. O negócio é o seguinte, Bento. Com relação aí à partida do Grêmio sábado, o Grêmio venceu o Sport, goleou o time do Sport. O time reserva, hein, mano? Mesmo assim, mas é o Sport querendo derrubar o Luxemburgo. Não, é o Grêmio com o time reserva. Sim, mas é o Sport querendo derrubar. Quer, opa, tanto é que você acha, mano? Uma vara em todo mundo. O quê? Vocês não viram a entrevista do Luxemburgo? Eu vi, mas a entrevista dele foi também sinistra. Peraí, então conte um pouquinho. Essa saroba geral. Mas diz que vazou um áudio aí do Luxemburgo dando bronca e diz que o pessoal no Sport tá pé da vida. Vazou. Esse vazamento. Então, vazou de fato, Sombra? Eu não sei até que ponto que hoje vaza de verdade um áudio ou é algo direcionado, porque todo mundo sabe que quando você tá gritando num local ali que tem muitas pessoas que têm acesso, como é um vestiário de clube de futebol, todo mundo hoje tem um smartphone, que inclusive o cara pode gravar com uma qualidade de estúdio. É. E o cara, pra colocar isso na rede aí, demora 10 segundos. O cara terminou de falar, se você apertar o send lá, vai pra toda a tua lista de amigos, enfim. Então, eu não sei até que ponto que foi um vazamento sem querer. Mas com relação aí às declarações do Luxemburgo, ele deixou muito claro que tem jogadores em esporte aí que não estão correndo. Inclusive, ele não citou nomes aí de jogadores, mas a própria torcida do esporte hoje pichou o muro lá na Ilha do Retiro, lá metendo a broca no Diego Souza. Ô, mano. O André, outro jogador também que a torcida tem pegado no pé também, e é um dos cobrões ali do time do esporte. Então o Grêmio, ele venceu um time. Justamente, o André, que ele nem gosta de sair nada, né? É, quase nada, né? Mas, ô, mano. Mas o Luxemburgo, então, ele sabe que ele tem na mão uma bomba relógio. E o esporte, por mais que hoje não corra risco de cair para a Série B, porque ele está numa situação intermediária no Campeonato Brasileiro, pontos, se não me engano. Né? Só? Então, mas ele está a 2 do G6. Ele está a 4 da zona de rebaixamento, mas está a 2 do G6. Belo comentário. Ele é o 11º, né? É o 11º colocado do Campeonato Brasileiro. Então, hoje, ele ainda não está ali beirando a zona de rebaixamento. Mas para entrar, desse jeito, todo mundo sabe que é complicado. O esporte está 6 partidas sem vencer. E o grupo está rachado, né? Mas diga, o que você quer falar aí, Fih? Ah, você não acha que o Luxo, eu sei que ele é seu brother e tal, mas você não acha que ele tá sendo incoerente? Porque você tá reclamando que os caras não correm. Ele vai e pede a contratação do Wesley, mano. Também. Os caras botaram o Wesley pra marcar o meio campo do Grêmio, então, Marcão. Inclusive, posso falar? É um horror. Você viu, o quarto gol do Grêmio? O Wesley jogou? E? Nossa. Jogou? Senhora, chegou pra jogar? Jogou. Não, não. Isso que eu falei, a zica tá lá. Ele entrou em campo. O Wesley. Esse cara, eu vou dizer uma coisa, é uma zica, velho. É o cavalo de Troia. Olha, meu Deus. O Wesley, cara, ontem ele ficou marcando, só pra você ter uma ideia. Zica desgraçada. Ele ficou marcando. O Fernandinho, ele tentava marcar o Fernandinho de um lado e o moleque da base que o Grêmio colocou, que é rápido pra caramba, o Arthur. Ele não conseguia ver a bola. Ele não marca nem carteira de língua, ele não consegue marcar. O esporte é horroroso. É isso mesmo. Mas eu só acabei fazendo esse comentário do esporte, RG, que era pra justamente mostrar o porquê o Grêmio venceu a partida da fama. E o que os outros têm a ver com isso? E a lua de mel. Chega lá, vocês não deixam terminar. E a lua de mel, né, mano? Do esporte, do Luxemburgo, quando o esporte estava em 6º lugar, né? Que coisa. Sim. Mas então, RG, eu só coloquei aí o esporte como referência para falar que o Grêmio venceria essa partida. Tava na cara, o Grêmio, ele tem muito mais time do que o Sport. Não é porque o Sport tá fazendo corpo mole pra tentar derrubar o Luxemburgo que o Grêmio não venceria. O Grêmio venceria mesmo que o Sport quisesse jogar como se fosse uma final de Copa Libertadores. Mas a questão é a seguinte, Sombra. Era uma vitória meio que previsível do Grêmio. E a diferença de 7 pontos do Campeonato Brasileiro do Corinthians pro segundo colocado, ela durou muito mais rodadas do que a diferença de 10 pontos. Na verdade é 4, a vantagem, né, de 7 pontos. Opa, a vantagem de 7 pontos. Deixa eu terminar, gente. A vantagem de 7 pontos do Corinthians para o segundo colocado é uma vantagem que durou, se a gente pegar todas as rodadas do Campeonato Brasileiro, houve mais rodadas que tiveram aí 7 pontos a diferença do primeiro para o segundo do que de 10 pontos. Então é uma vantagem administrável. E digo mais, Corinthians e Grêmio na Arena Corinthians, a chance do Grêmio tomar outra varada... Do jeito que a coisa está indo... Se a gente ganhou, ué, basta você analisar. Do jeito que a coisa está indo, o Grêmio estava ganhando todo mundo lá naquela na Arena Grêmio. Lá o Corinthians foi lá e passou o babão na cara dos caras. Mas eu não posso chegar ganhando vocês aqui. Muito me admira. E vai fazer... Eu quero ver, o Corinthians ele perde para o Atlético Goianiense, perde pro Vitória, mas não perde pro teu time. Muito me admira a incoerência do seu Maurício Borges. Nossa. Com quem eu já cortei relações faz muito tempo. Já não fala mais. Por que, Ale? Por quê? Ah, eu cansei de bater com a cara no morro lá da Bibi, perigosa. Ele nem te convida. Não, não vai. E ele, eu fiquei sabendo que o Mano é um dos líderes do morro já. Ah, já virou? Já tá tomando negativo. A liderança natural. Ele chegou à liderança natural. A Thaís foi vista com a Bibi perigosa. Você tá de brincadeira. Juro por Deus. O senhor não me mandou um WhatsApp enquanto esteve no Rio de Janeiro. Que nós vimos aqui. Eu não tenho roupa pra entrar na Barra da Tijuca, juro por Deus. Você não tem roupa. Quando eu boto uma lá, Mano, já bloqueia na hora. Não. Me mandou um WhatsApp sequer. Agora você vê, né? O Grêmio, ele tem obrigação de ganhar do Sport. O Corinthians, o meu Corinthians, não tem obrigação de ganhar do Vitória. O Ale não provou nada. Inclusive, é que ele não veio no programa no dia que o Corinthians perdeu, no dia seguinte. Nas duas segundas-feiras que o Corinthians perdeu, tanto pro Vitória quanto pro Atlético Goianiense. E eu fui o maior crítico aqui das partidas que o Corinthians fez. É verdade mesmo. O campeonato só tá aberto. Não, mas é a verdade. É que o senhor não tava presente, o senhor não chegou a vir. Mas então vamos fazer aqui isso mostra que eu sou um cara coerente. Vamos fazer uma previsão. Se o Corinthians tivesse vencido as duas partidas que deveria ter vencido, o Corinthians estaria hoje, mesmo com a vitória do Grêmio no sábado, a 13 pontos de vantagem do segundo colocado. Ou seja, o campeonato só está aberto graças à incompetência do Corinthians. Mas é sim, né? Graças à incompetência do Corinthians. O Corinthians tivesse vencido esses dois bônus round, porque um é a tela do barril e o outro é a tela do carro no Street Fighter. O Corinthians conseguiu aí ser derrotado pelo barril e pelo carro. Não tinha como perder e perdeu. Estaria 13 pontos de vantagem. Eu gostaria de fazer uma enquetezinha rápida aqui, mas deixa eu ver quem que eu poderia perguntar. Eu concordo com você. Você concorda, Ale? Não sei qual é a enquete, mas... Não, mas olha, você apesar de você ser 25% corintiano... Eu vou perguntar pra você. Só 25%. E vou perguntar pro seu Bento. Opa! Pros dois aí. Boa, vamos lá, Sobral. Na próxima rodada, teremos aí os dois times que competem quase cabeça a cabeça, quase. Tem um corpo de distância. Depende que corpo. Se for do Mota, é uma distância muito grande. É claro, É um corpanzil de distância. Se for do Mota, não é corpo. Mais gordura que telefone de açougueiro. É. Mas aí, olha, nós temos aí o Santos recebendo o Corinthians. Santos recebendo o Corinthians, vamos lá. Na Vila. Lá em Vila. Sim, e temos o Vasco. Recebendo o Grêmio. Aonde? Em Vasco. É, Ale Oliveira e seu Bento. Há uma tendência de manutenção da distância, de ampliação ou diminuição? Manutenção. Muito bem. Manutenção. Olha, você tá vendo, mano? Como ele é imparcial? Chupa antes. Mas ele falou ele, se fosse imparcial de fato, ele diria ampliação de vantagem. E eu vou falar o porquê. Ah, agora você quer impor o Grêmio? Sim, porque eu venho com argumentos sólidos. Me manda um texto aí, no telepronto, pra ver o que eu tenho que falar. Eu vou te mandar aí no WhatsApp. Mas que deitada, eu tô deitando, mano, loucamente. Eu tô com raiva dele também. Raiva mesmo, eu percebi isso aí. Não, raiva o senhor sempre teve de mim. Você tá meio mano mesmo, carne moída por todo lado. Você tá com raiva aí? Eu não sei, cara. Eu não sei se eu deixei meus manos. Eu tô parecido com o Sorin, cara, mas tá com raiva de mim. Olha! Isso não pode falar, seu animal. Tá bom, passou. É nóis, Ale. Mas, Ale, o Santos, cara, tudo indica que ele vai jogar com uma equipe, talvez até reserva, contra o Corinthians. Não, assim como o Grêmio também diante do Vasco, porque o Renato Gaúcho, ele até na coletiva de sábado, quando questionado a respeito das situações que ele colocou o time reserva do Grêmio em campo, que ele poderia ter até, talvez, uma vantagem... O Corinthians poderia ter uma vantagem menor diante do Grêmio se o Renato Gaúcho tivesse colocado o time titular contra o Palmeiras, contra o Sport, que foram as partidas que ele perdeu. Ele falou que ele não se arrepende, não, porque ele deixou bem claro que o objetivo do Grêmio é tanto a Copa Libertadores, quanto era a Copa do Brasil. O Grêmio acabou sendo eliminado da Copa do Brasil por azar. E azedou o caldo. Deu azar. Mas azar o Grêmio estava focando os esforços dele na Copa do Brasil. E agora todos os esforços do Grêmio estão voltados para a Libertadores. Então, diante desse jogo contra o Vasco, eu duvido que o Renato Gaúcho coloque a equipe titular. É que os dois jogos são no Rio, né? Mas, ô, mano, eu não acredito que o Renato vá com o time todo descaracterizado, não. Vai ter uma diminuição de um ponto. Agora, sim, cara. O seu bem, porque a chance da Libertadores do Grêmio avançar diante do Botafogo, eu acho que é de 80%. Eu acho que vai ter uma leve diminuição. Em Santos e vitória do Grêmio? E vitória do Grêmio. Aí cai para 5. É. 5, pra dar aquela aquecidinha no campeonato. Isso. Pensar isso, que se eu não tivesse perdido, tava 1 hoje, hein? Mas chupa, perdeu. É. Isso tem... Mas você tá torcendo pro Corinthians? Não, não tô. Galera, se tivesse perdido, se for muito tonto. Se tivesse perdido, Mas aí entra o mesmo sentido, mano. Eu vou falar um negócio pra vocês. Muito e todo mundo que fala, o Grêmio abriu mão do campeonato, a prova de que não abriu é que o Grêmio, mesmo jogando com os reservas, tá fazendo a campanha que tá fazendo. Acontece que o Corinthians fez fora do comum. Eles abriram sim, porque vocês falaram... Vieira, não seja injusto, não seja injusto. O único jogo do Grêmio que os reservas deram conta do recado foi esse jogo contra o Sport. Os jogos que o Grêmio atuou com a equipe reserva aí, o Grêmio foi um fiasco. Não, então, é o que eu tô te dizendo. Fiasco. O Grêmio, não, não tá te dizendo nada. Você falou, se fosse aí o time reserva. Dá a impressão que, que o time reserva deu conta do recado. Não. O time reserva do Grêmio é um catado. Não, não foi isso que eu falei. O que eu quis dizer foi, o que eu falei foi o seguinte. Se o Grêmio não tivesse usado os reservas... Vai pra cima, Vieira. Tivesse usado os titulares... Tá agora? A gente estaria bem menos... Isso tudo é relativo, né, Vieira? Porque também quis usar o reserva porque não estava vendo muita solução no Campeonato Brasileiro, né? O Grêmio se tivesse brigando cabeça a cabeça, não abria a mão do titular, não. Verdade. Ia com o titular de todo o jogo, né? Agora você acha que ainda tá aberto? Vocês acham? Agora, tá aberto. Agora abriu com 7 pontos, abriu. Vocês acham? Mesmo 7 é bastante, hein? Eu sei, Domênico, mas, cara, você acha impossível que um ganhe e outro perca na próxima rodada? Mesmo assim, cai pra 4. 4? Que é uma vantagem, é uma vantagem que o Palmeiras tinha de gordura no ano passado. Mas 4, depois vai faltar 15. Que era uma vantagem pequena. Mas agora é o Corinthians, tem camisa, né, filhão? 15 rodadas, Domênio. Muita rodada, camisa, gente. 4 com 15 rodadas, Domênio. É muito ponto ainda. E tem jogo, né? Epa! Continuando com as manchetes. Mas, Sombra, só pra finalizar aí, rapidinho, só pra finalizar. Pra finalizar. Eu acho que tanto pra... Essa nossa história. Ô, Alexandre, sim. O negócio é o seguinte, eu acho que tanto o Corinthians quanto o Grêmio, eles têm jogos aí intercalados aí nas competições que estão. O Corinthians, nesse intervalo que ele pega aí o Santos, ele enfrenta também, antes de pegar o São Paulo, ele enfrenta o Racing da Argentina aqui na Arena Itaquera, tá certo? Na Arena Corinthians. E depois ele enfrenta aí também naquele intervalo antes do jogo contra o São Paulo, ele tem o jogo de volta contra o Racing jogando na Argentina. Assim como o Grêmio também tá intercalando esses jogos do Campeonato Brasileiro com essas partidas aí contra o Botafogo. Eu acho que tudo isso vai pesar a favor e contra, cara. Se o Corinthians ele tropeça no Racing, joga uma responsabilidade enorme para um jogo que teoricamente seria fácil, que seria contra o Vasco. Sim. Jogando em casa. Assim como o Grêmio também, porque a expectativa do Grêmio, já que eles naufragaram na Copa do Brasil, sobrou a Libertadores. Porque em termos de título, tá muito mais fácil o Grêmio tentar correr atrás de um torneio que é Copa, que é a Libertadores, mesmo tendo adversários aí que podem ser mais qualificados do que no brasileiro, do que tentar segurar aqui 15 rodadas batendo no Corinthians, tirando vantagem em cima de vantagem. O Corinthians, eu acho que ele sentiria muito menos se ele fosse eliminado na Copa Sul-Americana do que o Grêmio na Libertadores. Ah, sem dúvida. Ah, isso sim. Mas, ô mano, mas você não acha que o Corinthians vai... Eu acho que o Corinthians vai jogar pra ganhar a Sul-Americana, cara. Eu acho que vai ganhar mais ou menos. Eu não tô achando que vai jogar com reserva. Mas a prioridade do Corinthians, ô Vieira, se o Corinthians for eliminado na Copa Sul-Americana, não vai doer tanto no corintiano. Nada, não vai doer nada, mano. Como o programista vai doer a eliminação. Ale, você como corintiano... O foco do Corinthians é o brasileiro. Não vai doer nada. Ale, você como corintiano... Não vai doer nada. Assim como as equipes que ganharam as últimas edições do Campeonato Brasileiro, não fizeram muita questão de disputar outra competição. O Palmeiras praticamente entregou a Copa do Brasil. O Corinthians contra o Santos da mesma forma. Então, os caras estão focados no Campeonato Brasileiro. Agora, tem uma coisa que eu gostaria de perguntar para os integrantes aqui do Estádio 97. Aliás, parabéns pelo grande trabalho. Bela 18 anos. Bela pergunta, né? 18 anos que a gente está aqui nessa luta e graças a Deus. Né, Bá? Agora é o seguinte, é o primeiro ano que a gente tem... de calendário com a Libertadores longa. Praticamente o ano inteiro, estendida, né? É. E isso tá fazendo um mal danado pro Campeonato Brasileiro. E se você pegar, tudo bem que o Corinthians teve uma pequenina queda, mas se você pegar quem tá atrás do Corinthians, tá muito mais interessado na Libertadores, do que no Campeonato Brasileiro. O que é um absurdo. Claro, se fosse antigo, já tinha acabado. Claro que isso aí também coincidiu com um ano ruim de algumas equipes importantes, como o caso do Palmeiras. Flamengo, caso do São Paulo. Mineiro. É, o Flamengo ainda pode se salvar com a Copa do Brasil e até com a Sul-Americana. Mas a verdade é que para essa edição do Campeonato Brasileiro, coincidência ou não, a Libertadores estendida não fez bem. Parabéns pelo meu grande comentário. Boa. Você não acha, Ale? Também não gostei, em cima disso, não, né? Mas, Ale, as equipes vão ter que aprender a jogar de novo a Libertadores. Exatamente. E o Brasileiro. Mudou. Não, mas já mudou. E aí essa mudança, fala... É, em cima disso que você tava falando, não tem que aprender a jogar de novo, não. O que tem que mudar é a fórmula, cara. Porque se volta o mata-mata no Campeonato Brasileiro, eu duvido que nas oitavas de final teria time querendo poupar jogador porque ia estar com confronto de Libertadores. Concordo. Aí ia poupar o time titular. Então, mano, mas concordo, não vai, mano, mudar. Já sabemos que vai ser com pontos corridos. Será? E a Libertadores. É, ué, não é? Vai. E a Libertadores vai ser o ano inteiro. Sim. Então as equipes vão ter que saber de novo jogar. É. Essa nova forma. Agora, de uma sabe coisa por que eu acho que pode mudar? Desculpa, Sombra, sabe por que eu acho que pode mudar? Desculpa. Porque todo mundo sabe que o interesse televisivo é o que prevalece. Claro. A emissora que detém os direitos da competição é o que vai escolher o que quer. Você pode chamar de Globo? Aqui, posso. A Globo que paga o campeonato, ela vai ver o que é interessante pra ela. Porque, querendo ou não, Sombra, o Campeonato Brasileiro, se não fosse a incompetência do Corinthians, o Corinthians ele poderia ter aberto 13 pontos de vantagem pro segundo colocado, e o segundo turno do Campeonato Brasileiro seria de amistosos. Uma coisa que tem que acontecer, partindo do princípio que será o mesmo formato esse ano, ano que vem, é que essa janela de contratação dos jogadores não pode ser ridícula como essa aqui, que foi desse ano que... Não pode. Não. Você tem que chegar e deixar a janela aberta para você repatriar jogadores. É, isso também não mudou, né? Eu não sei se isso é legalmente possível, mas deixa uma semana após o fechamento da janela europeia. É. Uma, assim, fechou a janela deles tirarem daqui, tem que deixar ainda aberta uma semana para trazer de lá para cá. Não pode isso do jeito que foi, que fechou a janela lá atrás. Fechou, você não pode contratar mais ninguém. Não pega mais e você não sabe quem, quantos você vai perder depois, cara. É complicado. Isso, gente do céu. Você perde e não repõe. Que absurdo é esse? Que absurdo. É. Depressão que essa CBF aí é comandada pelo quê? Não é por quem, é pelo quê? Os caras não sabem, né? Véio? Parece que não entende do negócio, né? É brincadeira. Não pensa nos clubes, é impressionante. Não, é ridículo. E os clubes também não fazem nada também pra mudar isso. Eles ajudam também, hein? Acho que a CBF tem gente que acha que, por exemplo, tem gente que tem um nível de peso que acha que o Galo é clube sem expressão. É. Também acho. Cara. Ô, mano, e vocês mandaram o Christian lá pro Grêmio, velho? O que que deu no Grêmio pra tentar o Christian? Lá. Ô, mano, vou te falar, hein, velho. Boa ação do Corinthians, hein? É, o Michael arrebentou, né? É, o Michael... Tudo bem, mas o Christian, velho. Peraí, isso quer dizer que isso foi justificativo? O cara tá encostado quanto tempo lá, mano? Foi a justificativa do Renato Gaúcho. Não, é que na verdade... Desde o começo do ano, Motinha. O Grêmio, no começo do ano, tentou contratar o Christian, lembra, mano? Então. Tentou, verdade. Ó, deve estar super em forma. O Corinthians vai pagar metade ou você? Vai pagar metade, parece. Mas Sombra, é engraçado, né? Olha aqui, ó. Nós pegamos, nós pegamos Léo Moura, nós pegamos Marcelo Oliveira, nós pegamos Cortez, nós pegamos Fernandinho, nós pegamos Lucas Barros, pode vir que a gente resolve, o cara vai jogar, velho. Só que no manto sagrado ele joga. Só que todos os jogadores, por mais contestados que possam ser, estavam em atividade. É. Sim. O Christian não tem atividade quanto tempo. Sombra, mas tudo bem, eu entendo, mas acho que o Vieira tem razão, rapaz. É incrível como jogadores. É impossível ter razão. Não, é verdade. Analise. Não tem como ter razão. Alguns jogadores que não jogam porra nenhuma nos seus clubes, quando vão lá pro Grêmio, acaba jogando. Legal, Domênico. Você vai pegar um jogador que tá inativo há 7 meses. 9 meses. Eu honestamente, eu não sei te falar se ele não vai jogar no Grêmio, não. Nós 9 meses inativo. Não vai jogar. Sei, juro por Deus. Eu vou te explicar porque, Dodô. Porque depois vocês vão ter que... Eu vou te explicar de graça. Se jogar, vocês vão ter que... Se jogar... Oba, pode marcar aí porque vai ter que pôr replay dessa porra aqui. Esses caras aí vão... Vai ter que pôr porque assim... Eu não estou dizendo que ele vai jogar. Mas é incrível como alguns jogadores não estão jogando nos seus times e vão pro Grêmio e jogam. É, o imortal é embaçado. A verdade é... Eu não tô dizendo que é embaçado. Não estão jogando bem, né? Agora nós estamos falando jogador inativo. Jogador que abandonou o futebol há 9 meses. Mas sabe jogar bola, né? Mas ele vem treinando, é diferente. É diferente do Wesley. Ele não tá parado. O Wesley. Sabe o que ele joga? Joga onde ele joga? Só chama com você. Alto nível no seu futebol subóbito. Você tá de brincadeira. Só jogou com o Neymar, porra. Você pode dar uma explicação? Mas eu não tenho dinheiro pra pagar por ela. Assim que o Dudu tomar a injeção dele pra acalmar Leão, eu vou. Eu pego a minha injeção e te dou. Ah, olha aí. Aplico já já a injeção aí. Sem malcriamento. Aí o que acontece? Esse tipo de jogador como o Christian, característica de jogo dele, tá difícil, cada vez mais difícil de ter espaço no futebol brasileiro. O próprio Grêmio do Renato Gaúcho no ano passado, com todo o respeito ao nosso querido Bento, tinha Michael Douglas. Nunca mais eu vou dormir. Michael Douglas. Michael Douglas. Michael Douglas. E o time esse ano, com o Arthur, com o Michel, com o Ramiro, tá jogando muito mais, porque a dinâmica de jogo é diferente. Claro. Então, além do Christian tá mais parado que Saci de patinete, ele não tem essa dinâmica que o futebol... E até o tempo era um Saci gordinho, né? É, então ele não tem essa dinâmica que o futebol de hoje exige. E por isso que ele não vai jogar. É por isso. Recuperar jogadores, o Grêmio tem feito mesmo. O Renato Gaúcho, com essa parte mais boleirona, mais próximo dos jogadores, consegue fazer isso. Só que você não usa mais esse tipo de volante. E os que estão bem, os que estão em atividade. É. Felipe Melo sentou, outro dia o Jusilei sentou, Coelhar sentou muito tempo no Flamengo com o Márcio Araújo. O Mota senta todo dia. Agora, com toda, agora, com todos esses boleirão aí, etc e tal, esses ex-jogadores, etc e tal, os caras já tinham até marcado lá o negócio do jogo da volta, da final da Copa do Brasil, e perdeu pro Cruzeiro. Por exemplo. Mas foi azar, aquilo foi azar. Por exemplo, isso. Marcelo Groy pegou 2 pênaltis e o cara conseguiu errar 3. Ale Oliveira, é possível que o Grêmio chegue até o fim do ano sem ter ganho nada? Acho que é possível. É possível. Acho que é possível. É possível. O que não é possível é o Grêmio passar no Z4 desesperado. Isso não é. Nossa! Nossa! Não, mas vocês entendem isso. Que tapa na cara bem, porque vocês já caíram duas vezes. Eu caí, mas eu subi. Mas vocês entenderam. Deixa eu só falar uma coisa. Quando cair, eu subi, viu, Mota? Não é só cair, não. Mas eu nunca caí. Ah, você tá dizendo que já vai cair? Não, tem que. Quando cai, tem que subir. E aí campeão, tem que respirar, campeão. Porque só quem tem know-how de cair é quem pode falar. Ai, bom, eu não posso falar nada. Então. Eu também não posso. E aliás, Ogueira, se o Grêmio passar esse ano sem ganhar nada, você pode tirar as mangas da camiseta, que ano que vem você tem que jogar de colete, não tem tá camisa. E eu aí, só tenho uma coisa pra te falar, chama Defesa e Justiça. Ai, nossa, mas tá deitando o Vieira agora então. Deitou. Ah, mas de novo, falando, parece que é o Barcelona. O Vieira falou que a única zona que ele conhece é o La Barca, a zona do rebaixamento. Ah, La Barca. Galera, atenção, um recado pra você que tá cansado de ter que esperar um tempão pelo carro cadastrado via boleto pela sua empresa, ou ainda você que às vezes tem que pagar antecipado, né, o táxi, e só recebe depois do seu pedido de reembolso. Por que você não indica a empresa em que você trabalha para fazer parte do 99 Corp? É vantagem para todo mundo. Você fica bem com seu chefe e a sua empresa ainda consegue reduzir os custos com transporte. E tem mais, você pode ganhar até R$1.000 em corridas, isso mesmo, até R$1.000 em corridas. Para que você ganhe essa bolada e ande para cima e para baixo com a 99 pagando a conta, basta indicar a sua empresa. E se ela se tornar cliente 99, você começa a ganhar. Confira o regulamento e cadastre sua indicação acessando corp.99taxis.com/estádio97. Tá bom? Acessa lá, corp.99taxis.com/estádio97. Você vai lá, indica a empresa que você trabalha. Aí, se a sua empresa amanhã fizer um acordo com a 99 Corp, rapaz, você pode ganhar uma bolada de até R$1.000 para andar por aí com a 99 pagando a conta, tá? Então vai lá, indique sua empresa, corp.99taxis.com/estádio97, Bento. Ah, o Parmeira. A nós. Palmeiras. Ah, Domênico. Fala de nós aí, senhor. Fala da naba, Dodô. Tá sabendo, Domênico? Eu vou falar. Só em uma bomba que aconteceu. Que palhaçada, hein, Dodô? Que palhaçada, hein? Tia, desculpa. Ti vocês têm que fazer pra time que tá despencando da tabela. Ti é pra fazer pra time que tá nas, no Z4. Fala de nós aí. Isso é ti. Pelo que eu tô entendendo. Nós estamos igual, Domen. Pelo que eu tô entendendo, o Dodô tá mais por fora que bunda de paniquete, hein? Por fora o caço. Por fora porque, ô, trouxa. Hoje foi. Só minuto, não. O Domênico Bolinha. Por fora, só um minuto. Por fora porque, ô, trouxa. Do Felipe Melo. O que tem o Felipe Melo? Palhaçada. Palhaçada na tua opinião. Fala primeiro do Palmeiras e vocês calam a boca de vocês pra que eu possa dar o meu comentário aqui. Ó, o meu 25% do Palmeiras ficou envergonhado. É mais, hein? Não, eu quero que se dane os seus 25%. Você tá 25%. Quero que você pegue os 25% e leve no lugar que eles falam. Fala do Palmeiras aí, do Verdão. Mas hoje foi o dia que o Felipe Melo... Que é o esculete da véia de vocês. A pergunta pra mãe de vocês. Fala aí. Felipe Melo voltou hoje. Né? Uma cara... Ah, voltou da entrevista? É, voltou da entrevista. O que chamou a atenção foi que no meio da entrevista que o repórter perguntou se... Com a manguinha de fora. Se ele tinha perguntado, se ele tinha perdoado, se ele tinha perdoado o Cuca, ele interrompeu o repórter. Não, perdoado não. Pedido desculpa. É diferente. Sim. Não, o repórter falou, ah, você pediu perdão. Aí ele terminou, né, interrompeu o repórter e falou, não pedi perdão pro Cuca. Né, então, isso aqui depois... Né, na sua, através do seu Twitter, falou que não pediu só desculpa pro Cuca, né, e sim pro elenco inteiro. Deu. E com o Cuca ele tinha pedido já antes do afastamento. Ele é meio doidão, né? Não, tá meio? Ele falou uma coisa que escreveu mal, né? Exato. Ele pegou mal, né? Deu aquela mijada pra trás, né? Foi instruído por alguém, será? Então. Doidão, assim, eu tô vendo. Né, a minha opinião. Esquisito, né, desculpa, né? Meu 25% meu, Alex. Você é o quê? 25%. Ele tá bravo, também. Não adianta você falar com ele que ele tá bravo. Com 25, os meus 25. 25 mais 75, né, seu Bento? Olha, eu acho que essa volta foi totalmente jurídica mesmo, essa volta do Felipe Melo. A verdade. A entrevista não tem nenhum sentido, cara. Nenhum. A verdade é que não vai jogar, né? Não, Dodô. Não, mas quem deixa o cara falar agora, na coletiva. Não, fala, achei aí. Que se eu, quando o Felipe Melo se coloca à disposição e o Palmeiras permite que ele fale na entrevista coletiva, eu tinha certeza. Errado, né, por mais louco que ele seja, que ele ia pedir desculpa. Claro, claro. Ele confirmou tudo aquilo que ele já tinha dito. Aí como a repercussão foi muito ruim, foi mesmo. Foi. Aí ele pegou no Twitter e tentou consertar, passar um pano. Mas aí não dá mais, né? Não. Ficou pior. Não, é capaz de ser afastado amanhã de novo. A verdade que não será afastado, mas duvido que jogue no Palmeiras, hein? Não, aí isso é que vai acontecer. Com o Cuca, né? Aí que vai acontecer, Domênico. Ele não vai ser. Não sei se ele vai ser relacionado. Não vai. Então, aí vai. Acho, né? Não vai ter problema. Vai ter problema. Vai ter, porque ele vai lá na frente e vai começar a falar de novo. Ah, vai. Não, daqui um mês. Esse tipo de jogador, daqui um mês. Como. Ele não fica quietinho, né? Eu acho, Dodô, com todo respeito, se ele treinar com os caras, o Cuca não pode mais ser treinador do Palmeiras. Mas vai ser assim, né? Hoje ele pisou na cabeça do Cuca. O cara. Mas pra treinar, você vai falar assim, ó, vai treinar velocidade, vai treinar passe, vai treinar cabeceio, vai treinar no quinto dos infernos. Hoje ele deu uma agada mesmo. Não, ele hoje deu. Hoje ainda falou, não falaram que a maçã podre, que o time ia voar. Parecia que ele tá comemorando a eliminação. É, a verdade, se eu fosse a maçã podre, olha o que ele falou. Eu acho um desrespeito com o meu Palmeiras. Subir e jogar bola. Coisa que não aconteceu. Nossa. Pô, cara, como é que o cara fala um negócio desse, cara? Ó, uma coisa tá certa aí. Foi um erro de planejamento do Palmeiras. O cara voltou, coloca o cara hoje já pra falar. E deixa o cara lá, todo mundo sabe que ele voltou. Você aí sabe depois que... com o tempo fala. O cara é parafuso solto. Vocês sabem que isso é falta de comando, de presidente, de diretoria, direção, né? Porque o cara vai voltar, que porra de entrevista vai dar? Vai dar entrevista porra nenhuma. Você vai dar entrevista quando for solicitado por nós. Isso. Ou quando você voltar a jogar bola e alguém for selecionado pra ser... Pra se dar entrevista. Caso contrário, tem que dar entrevista. Percebe como é que tá o clima, tem que dar, né? Entrevista, se o cara nenhuma. Tá bem, né? O cara tá voltando aí, Dodô. É isso aí, Dodô. Desculpa. É muito confete em cima de um jogador. Entendo que o Palmeiras gastou dinheiro com ele. Mas, velho, desculpa. O Palmeiras não tem que colocar de volta. Não é obrigado a escalar. O Cuca não é obrigado a escalar ele. Eu sei que tudo isso só aconteceu porque gastaram muita grana nele. E estão tentando... rever um pouco dessa grana. E ele não abre mão. Que, na minha opinião, não vai rever de novo, não. Não vai rever. A grana? Não, também não. Duvido. Também não, acho que não. Então, será, cara, que não pinta um Flamengo pro Felipe Melo ano que vem, não, Domenico? Mano, não pinta, difícil, hein? Será? Porque sabe por quê, mano? Dinheiro, hein? Sabe, tudo bem, pode até pintar, mano, mas diante de tudo que nós estamos analisando e vendo, você acha que as diretorias dos outros clubes não vêm? Ah, não sei se os caras vão levar, não, hein? Vai ficar com medo de levar o problema. Porque é o seguinte, cara. É o kit. Mano, é o kit. É. Como é que você vai levar, sabendo que o cara deu esse problemão todo? Aí ele fala que pediu desculpa quando todo mundo achava que ele ia vir todo pianinho. Hoje o cara vem desculpa meio puta, botando cara. Banca. Então, assim. Mas, ô Domênico, sempre tem um pé descalço pra um chinelo velho. Sempre vai ter alguém. Olha, cara, mano, sempre tudo tem bem. Um Grêmio da eu vida. Espero, olha, eu espero honestamente que tenha. Lá não tem essa cara. Porque pelo menos o Palmeiras se livra. Né? É, eu espero que tenha. Mas eu tô duvidando. Você aceitaria o Márcio Araújo de volta pelo Felipe Melo, Domênico? Ah, é ruim, né? Não dá, né? O Márcio Araújo já passou por lá, mas é fraco, né? Você sabe, Domênico? Não dá, né? Mas olha, acho que eu aceitaria, viu, Marcão, se for analisar. Pelo menos nunca deu problema lá. Olha, o Felipe Melo, ele foi aquela hora afastado. É, fica muito evidente, como vocês já disseram, que isso aí é uma manobra jurídica. Trazê-lo de volta é uma manobra jurídica. Para que o jogador amanhã não vá à justiça. Né? E aí, complica. Embora até o Santoro, aqui o advogado, o qual a gente às vezes faz as nossas perguntas aqui no ar, a gente consulta muito aqui, ele fala assim, não tem cabimento. Você está dando as condições de treino necessárias, aí, ok. Daí quando eu perguntei, mas você garante que um juiz não dá ganho pro Felipe? Ele fala, aí eu já não posso dizer. E não depreciar. Mesmo porque nós estamos no país onde se dá flores. Aí, onde soltaram o estuprador aí, né? É, onde se solta o estuprador. Solta todo mundo. Claro, todo. Mas imagina. E ele tá preso. O cara não fez nada. Mas porque fez de novo. É brincadeira, velho. Fez de novo. Bom, mas ô Sombra, mas você confia no país desse? Daí que você falou, diante de tudo isso que você falou... É, eu até acho que, claro, não é 100% de certeza que o juiz vai dar ganho de causa para você. Você pode estar amparado com toda a documentação e o juiz entender de outra forma. Mas desculpa, se o Palmeiras ficou com medo aí de uma notificação extrajudicial do seu Felipe Melo, coitado do departamento jurídico do Palmeiras. Não, porra, não, o departamento não entendo jurídico assim. Do mas Palmeiras. Não, mas, gente, não o cara tem que ir pra cima e falar, beleza, você acha que você tá no seu direito? Eu, pela lei, eu entendo que eu tenho direito. Tanto é que existem precedentes aí, ó. O Corinthians encostou o Christian e tava treinando separado. Então, mas não é assim, não. Foi não. Mas não entendo tudo, mas não é assim. Mas é uma notificação extrajudicial, não é uma notificação judicial. É uma notificação extrajudicial. Por isso que eu falei. Então, vai temer uma notificaçãozinha extrajudicial? Ok, pode ser que tenha temido e pode ser que haja algum elemento ali que a gente não tenha conhecimento. Você achou, Mito? É, achou, Mito. Aí, por quê? O Palmeiras, nessa altura, ele tá vendo o seguinte. Se amanhã a justiça ainda dá o ganho pro Felipe Melo numa possível decisão... Ferrou, né? O Palmeiras ferrou. Perde tudo que deu e ainda vai ter que pagar tudo que ainda tem pra pagar até o final do contrato. Brincadeira, né? Agora, se ele incorpora o jogador lá, traz de novo, numa manobra dessas, aí o jogador não tem o que alegar. É. Não teria o que alegar judicialmente. Não tem mesmo. E aí... Mas não precisa dar entrevista, né? Também não, acho que não precisa dar entrevista. Mas aí é que dá... Mas precisa ver se ele não pediu para dar entrevista. Pediu, e aí... vai falar pro companheiro. Não vai dar entrevista. Manda o clube, pô. Eu acho que o Palmeiras tentou com isso. Fala o seguinte, olha, com o Felipe Melo ou sem Felipe Melo, nós só temos o Campeonato Brasileiro a disputar. É. Com ele aqui ou não. Eu não sei se o Cuca vai estar aqui o ano que vem. Ele vai estar aqui, não vai mudar muito o panorama. Vai ser muito difícil o Palmeiras não estar entre os classificados da Libertadores da América ou não. Deixa ele aí. E vamos tentar arrumar um negócio para a próxima janela para recuperar pelo menos o que a gente gastou. Penso isso. Só que ele assim, eu entendo. Eu sou um ativo Sombra. Do clube. Eu também falou. Eu vejo o que você viu. Vejo do jeito que você viu, realmente. Aquela só que eu acho só uma coisa. Se tivesse lá um presidente de pulso, Paulo Nobre, ele não tinha dado entrevista. Eu também acho. É bem provável. Vai por mim. É bem provável. O presidente do Palmeiras, eu não sei o que acontece, mas... Não pode usar relógio, Dodô, não tem pulso. Sabe presidente bonzinho? Bonzinho, né? Sabe bonzinho? Sim. Porque às vezes você não pode ser bonzinho pra bonzinho ser presidente. Eu quero pra casar com a minha filha. Exatamente. Você quer mesmo, Ale? Não, não quero. Bonzinho. Vai estudar na... Quando você Suíça, tem Freira, esse tipo... Freira, quando eu acho que existem alguns cargos, não só no futebol, mas alguns cargos que existem. Quando você tem um cargo de liderança ou chefia, não importa qual seja a profissão, hein? Eu acho que você tem. Não pode ser bonzinho. Você não pode ser bonzinho. Porque se quando você é bonzinho, você não pode ter um cargo desse aí. É complicado. Você não tem peito pra dar um. Não dá, você perde o pulso. Mas não dá pra jogar na conta só do presidente. Não, mas não tô jogando só na conta porque do presidente. Mas boa parte. Tem o gerente e tem o técnico então, ali, né? Mas boa parte é ele, né, RG? Não dá pra jogar, mas dá. O Domênico, mas dá. Porque o técnico bateu de frente. O presidente é. Não, é o presidente que manda. Pra não dar a entrevista. Tudo bem, você pode falar que pode ser o Matos, pode ser. Se o presidente vira e fala, eu não quero que ele dê entrevista, a ordem tá dada pro presidente, pro departamento de futebol. Matos, eu não quero. Acabou. O Matos vai falar, você não vai falar. Por quê? Porque o presidente não quer e eu também não quero. Bom, na pior aí já vem duas ordens. Acabou. Aí os caras, deixa falar, porque ele vai lá e se desculpar, é até melhor. Sabe? Tira da... Piorou, porque, ô, Sombra, tem aquela coisa dos caras... Tira dos nossos ombros a coisa e ele vai lá e ele vai falar lá. Aí é nóis. Aí é complicado. Aí acontece o que aconteceu. Os caras não pensaram no... Um ambiente que parece ser calmo depois de uma vitória num clássico contra o São Paulo, que o Palmeiras que vem crescendo tá em quarto lugar e pode chegar e alçar voos maiores e melhores, começa esse burburinho pra complicar tudo. Sabe, isso falta de pulso, pronto. Não pode usar o relógio de pulso lá, né, Ale? Usa de bolso. Não dá pra usar. Usa de bolso. Tá tudo errado. É isso aí, mas o Felipe Melo, Domênico, ele quis falar aí que a birrinha que ele tem com o Cuca é maior do que o interesse do Palmeiras. Ele deixou bem claro isso daí, ele pensa nele e não no grupo. Então, achei, mas... e outra coisa que não... Sabe, mano, eu vou dizer, eu antes, quando falaram do Felipe Melo vir, sempre fui um cara que eu não gostaria que ele viesse. E não é que eu não gostaria, porque a gente não conhecia esse lado do Felipe Melo, porque pouco a gente vê, ele tá lá fora, né? Pouco você vê a entrevista dele, pouco você vê. Mas você sabe que é um cara que chega duro, é um cara que às vezes é briguento, que é um cara que poderia, no meu entender, numa Libertadores, e aconteceu, ser expulso num jogo importante, arrumar confusão, e arrumou. Você viu o jogo do Uruguai, arrumou e ficou quantos jogos fora da Libertadores? Então assim, vai desfalcar o time, pode complicar o time na Libertadores. O Palmeiras não se complicou por causa dele. Mas boa parte foi. Boa parte foi porque a gente viu o que aconteceu aí em tudo, né? E eu não gostaria por causa disso. Agora, se eu tivesse visto esse outro lado, aí que não queria mesmo. Mas o que vai se fazer? Veio. A diretoria deu aval. E outra coisa que não ficou legal. Eu não curto esse tipo de coisa porque, cara, eu torço pro Palmeiras. Eu não torço pra jogador. Eu não tinha reparado. Eu não torço pra jogador de futebol. Ele vem, cara, e fala, quando teve a briga, aí eu recebi um monte de proposta, e aí fala do Corinthians, fala do Inter, fala do, sei lá, do Flamengo, sabe? Fala de um rival, sabe? Como se fosse, eu largo aqui mesmo, vou pro rival. Tá facinho, então, velho. Agora tá facinho. Tá, então vai. Tá facinho. Agora é hora. Então assim, então você tá aqui porque você não curte, você curte o dinheiro. Então vai lá no rival. Agora você vai lá jogar. Aqui você não vai ficar, porque aqui você não gosta. Você tá gostando do dinheiro que você tem. É o meu modo em ver. Então a torcida do Palmeiras tem que prestar atenção nesse tipo de coisa. O cara gosta do Palmeiras, gosta de jogar no Palmeiras ou gosta do dinheiro que o Palmeiras tá dando pra ele? Mas não tem jeito, Domingo. Diferente. O Felipe Melo. Felipe Melo tá igual. Boa, Dodô. Velho. Boa, Dodô. Não é verdade? O Felipe Melo tá voltando. Tá voltando. Primeiro investirão. Alto na contratação, no Paulista encheu os olhos, só pegava os times ruim, sem ritmo. Estádio 97. Só que ele tem um vício de ser muito falastrão, na liberta a coisa foi feia. E deixou o time na mão, mas sempre tem desculpa pronta, igual na seleção. E era certeza que ia criar climão pra você ver. Ele foi reintegrado de vez e tá ganhando uma bala por mês. E tá ganhando uma bala por mês. Ele foi reintegrado outra vez. Olha, essa produção do Estádio 97, aí, ó, os caras não perdem tempo. Não sei se eles perdem tempo. A música é boa, tudo, mas não sei se ele foi reintegrado de vez. De vez, eu não sei, não. Não, tá lá, tá lá. Esse de vez eu tenho minhas dúvidas, hein? Ah, deu entrevista, Domenico. Já foi. É isso aí. Boa, Márcio Rodrigues, Bruno Bittencourt. É isso aí. Esses dois, mas o Bernardo Veloso, que faz um trio bacana, viu? Boa, bom. Estádio 97 da Energia 97 FM tem o oferecimento de Fricô, já que o Palmeiras fez bobagem. Cara, parece que é brincadeira, mas não é, assunto é sério. Às vezes você vai na casa da tua namorada, você vai jantar na casa de um amigo, na tua empresa, você precisa ir no banheiro, fazer aquele número 2. Você fala, meu, não dá mais pra esperar, não dá, não vou conseguir chegar em casa, eu preciso fazer agora. E aí, meu, pô, você vai abrir a porta, aquele constrangimento, aquele cheiro, pô, aquela nhaca, não dá, né? Só que acabou o constrangimento porque acabaram os problemas. Chegou Fricô, é isso mesmo, Fricô, esse negócio é mágico. O Fricô é um bloqueador de odores. Você borrifa 5 vezes na água do vaso sanitário antes de você fazer lá o teu, né, teu número 2. E ele cria uma camada que bloqueia todo o mau cheiro. Aqui na rádio todo mundo diz, pô, acabou o constrangimento. Acabou. Você leva lá na tua mochila, a mulher pode levar na bolsa, é um frasco pequenininho assim, é muito legal, tem um cheiro super bacana, então vai na minha, pode comprar o seu Fricô. Fricô vai fazer o teu número 2 sem medo e sem cheiro, borrifou, usou, bloqueou. E você pode comprar em qualquer farmácia mais perto de você ou pelo site fricô.co.com.br. E olha, agora tem um detalhe legal, agora tem uma coisa bacana. Vai lá e digita o código ESTÁDIO97 e você vai ganhar 10% de desconto na compra do teu Fricô pelo site, tá bom? Fricô! Legal, Fricô! Você pode mandar sua cornetada aqui pra nós, participar aqui com as suas gravações. Grave a sua mensagem no 94-353-0150. 94-353-0150. Quem ligar e disser vou de 99 Corp ganha um kit da 99, dizendo todo dia, dia de clássico no McDonald's, ganha um par de vouchers da Mac Oferta McDonald's. Estádio 97 também tem o oferecimento do Extra Dodosito. Ah, vamos falar do Extra, meus amigos. Atenção, atenção, hein? A nova coleção de primavera-verão já está no Extra. Ah. Todas as cores, estampas, tons, estilos. Moda em até 8 vezes sem juros nos cartões Extra. Atenção, mulherada, confira aí nossas ofertas, olha só. Camiseta e bermuda esportiva masculino por apenas R$39,90 cada. Também tem aqui, olha só, pra você, hein? Essa é boa. Calça esportiva masculino por apenas R$25,90 cada. Bermuda d'água por apenas R$49,90 cada. Cinto masculino, eu tô precisando de um, eu vou comprar lá, olha, tá por apenas R$39,90 cada. Chinelo Ipanema Urbana masculino por apenas R$19,90 cada. É, meu amigo, você não pode perder. É a nova coleção Primavera-Verão no Extra. É, meus amigos, corre pro Extra. Você merece Extra Economia, então corre pro Extra. Corre pro Extra, vamos aos ouvintes 3284-7097. Lembrando o seguinte, hein? Os primeiros ouvintes hoje serão do Momento Sem Parar. Serão 3 ouvintes na sequência, tá bom? Sem parar, um jeito novo de comprar. Pegue no display, pague no caixa e ative aonde quer que esteja, sem parar. Sua vida no seu tempo. Toca, Asdrubal! Mano, sei que dá. Anda todo bombadinho, mas é só pra disfarçar. Mano, não importa o lugar. Mano, dá o furico aqui, o mano dá o furico lá. Sensacional, esses ouvintes do estado são maravilhosos. Sem mau criamento. Alô? Fala, Domênico. Opa, quem fala? É o Fabinho, Domênico. Ô, Fabinho, tudo bem? Beleza? Esse Fabinho do quê? Pereira Campos Israel. Fábio Pereira Campos Israel? Isso. Quantos anos você tem, Fábio? 35. RG, segundona, mas com cara de quarta. Eu nunca mais ouvi aquela música. Porque quinta lá, não tem, né? Já. É como se fosse sábado, né? Exatamente. Que música, aquela música lá. Israel. Sensacional. Que música é essa? É muito boa. Zero. Como? Zero, Ale. É muito. Zero? É muito zero? Parecia que eu tava na macacinha da Dona Hebraica. Zero, que música é essa, Ale? Na Hebraica que você foi expulso. Foi, né? Também. Como é que é? Um. Peraí. Essa música aí é antes de Cristo? Não, eu acho que é antes de antes. Projeto de... Nossa senhora, nunca vi isso na minha vida. É, o projeto de melancia sempre ficou sinalizando pro puxador. Nossa, não, olha só. Eu falei que é muito pouco. Deu uma agulhada. É uma belíssima canção. Agora, não é a canção que é antes de Cristo, é o RG que é antes de Cristo. Na Hebraica você escutava essa música, Lê? Eu não escutei, por isso que eu rezei o Pai Nosso e deu problema lá. Ah, Fabinho! Não é do Israel, mas tem uma música do Alfa Blonde chamada Jerusalém, que é top, hein? É. Top. Alfa Blonde. Mas isso aí você ouve só que tá na brisa, né? É Axé Blonde, não é Alfa Blonde. Não, Alfa Blonde é de reggae. Axé Blonde. Alfa Blonde. Tem o Axé Blonde e tem o Alfa Blonde. Sim, eu no caso eu prefiro o Axé. Esse aí o Alfa Blonde, ouça porque o som dos caras é top. É bom. Mas, ô Fabinho, você tá no trem, tá no ônibus ou tá falando no carro com a janela aberta? Ou do não, latão? eu tô no Viva Voz. Então não pode. Tá fechado. Mas não pode ficar no Viva Voz. É, porque, olha, vou te falar uma coisa. Desliga o Viva Voz. Não, eu veja bem, existe avião, a menor possibilidade de você falar com o telefone sem ser no Viva Voz? Peraí que eu vou tentar aqui, peraí. Tá se você tomar a multa, Fabinho, manda pra mim que eu resolvo, querido. Vai cair. Agradeço, hein? Tá melhor agora? Ah, agora temos vida. É. Legal. Ó, fazer um apelo aqui, Sombra. Ó, gente, o pessoal que ligar aqui no Estádio 97, por gentileza, não utilize o Viva Voz. O Viva Voz, ele só serve pra que você possa fazer uma massagem cardíaca em alguém. Se você não souber fazer, o bombeiro do outro lado vai te instruir. Só pra isso você pode usar o Viva Voz. Fora isso, você não usa. Mas eu tô usando o Bluetooth do rádio, o som é muito bom. Inclusive, eu já me escutei falando. Falei, acho que no estádio não vai ter problema. Mas tá bom, tá resolvido já. Não, mas é porque, olha... Bom, agora tá melhor. É porque pega todo o som ambiente do teu carro aí com o Viva Voz. É por isso, viu, cara? Legal, legal. E você deve ter um carro muito grande. É, muito bom. Muito possante aí o Bluetooth. Uma nave, uma nave. Não, o Bluetooth. Qual que é o time, Fabinho? Ah, Domênico. Eu tô no jeito, Domênico. Qual time, o time? Verdão, é nóis. O Domênico tá receoso. Depois dos últimos acontecimentos, Sociedade Esportiva Felipe Melo. Fala, Melinho. Fala aí, Fábio. Todo tempo que você falava assim, vamos comer um x-salada. X-salada, pra mãe. Comer x-salada era nada. Doutor, você já chegou. O quê? Já. Eu não vou falar agora de momentos pós-casamento. Eu tô falando muito antes de você conhecer sua esposa. Mas isso era época. Muito antes, que eu não gosto de botar as pessoas em má situação no programa. No tempo que o arco-íris era em preto e branco. É. Que isso, né? Não, você chegava. Você tem minha idade, eu não falava. Não fala. Opa! Então você trabalhou no sol. Opa! Opa! Como tá bacana! Desgastou um pouco, Dudu. Não sei. Tá judiado, Domênico. Se eu tô judiado, o senhor tá me dando. Domênico rodou murcho, o senhor aparenta a minha idade, ou não? Não, mas peraí, quantos anos você tem, Ale? Eu tenho 44 anos. Ah, então eu sou um pouquinho mais. Só um pouquinho mais. Porra, Domênico, você tá 20% mais velho. Como assim 20%? 53%. Então pergunta aí pra todo mundo quem que acha que eu sou mais velho que ele. Faz a enquete aí pra você ver. Peraí. Trouxa. Pega o programa. Faz a enquete. É, vai cair no RG do mais velho. Peraí. Eu vou bater uma foto dos dois. Atenção. Vambora. Vamos, Vilela. Cadê o Vilela? Você vai ver aí, filho. Vilela. É, não tem conversa, não. É que você falou idade no ar agora. Com todo respeito ao mito, né? Obrigado, Ale. Ao monstro, do Lô. Tá mais estragado que virilha de popota. Vilela, tira a foto dos dois. E bota lá ele no... Ele tem lá no, foto. Você tem lá. No Twitter, porque Twitter tem um negócio. Põe lá a foto assim, e aí vê. Quem tá mais estragado que Não, pera. Que é isso? Você tá louco? Não tô falando de idade, eu tô falando estragado, que tá estragado. Que é fruta pra estragar, ô? Que está maluco? Quem tá mais estragado? Porra, essa aí... Que fruta que você é, Domênio? Não. Aqui não tem fruta, não. Não, você é uma fruta. É, fruta o cara. O Alê é qual? O Alê? É. Não sei, não é fruta. É o kiwi. Não é. O Alê é meu amigo. Não, obrigado, Dodô. Não, mais se fora. Ah, tá louco? Mas se eu perder pra você, eu vou ganhar de quem? Hã? Atenção. Aí. Daqui a pouco a gente vai. Enquete é, importante. Isso aí, não, pera. Não é isso aí. Você tá aqui. Que enquete é essa aí? Quem tá mais você estragado? Acha que tá mais velho? É só isso. Não, quem tá mais estragado é muito estragado, forte. Gosta de estragado. Você acha que é muito quem forte? Quem tá mais estragado? Mas se você tiver... É muito forte. Se na opinião do público você tiver menos, você vai ficar feliz. Mas estragado... Você vai ganhar uma semana. Mas eu vou ficar... vou ficar feliz nem tanto, porque é o Alê, é meu amigo. Boa. Vou ficar chateado por ele. Rapaz, ele não tá pensando assim, hein? Você tá esquecendo. O Alê, ele não é Alê. Você pensa assim, Alê? Não, ele não tá muito feliz. Ó, que eu passei um pano de trabalhar com o Dodô, conviver, ter a amizade dele, mas principalmente porque ele já me confirmou em cima do bloco. Que vai bloco? Ter no carnaval? O bloco já não bloco? Tem mais. Não tem mais abadá, a né? A chance de você me ver em bloco de carnaval atrás, é seu. Eu juro atrás, por dinheiro. Não, mas a chance de. A não ser que pague. É, pague. Se pagar pague, bem, paga, é capaz atrás de... do Dodô só não vai quem já morreu. Que isso, Alê? Olha ela que canta isso. Aquela música lá, ô Vieira. Qual é? Fala da Naba, fala aí, Dodô. Valeu, você tá louco. Fala da Naba, fala aí, Dodô. Fala nada, meu time nem jogou, trouxa. Vai falar assim do Dodô. Gente, o Fabinho quer falar do Felipe Melo. Fala aí, Fabinho, você viu hoje? Ah, eu vi, cara. O que você achou? Fala. Eu achei um absurdo. Achei a diretoria do Palmeiras tá perdida, né? É só ver o que aconteceu no ano, né? Não tem cabimento. Tem umas coisas que não tem cabimento, cara. Não dá pra entender, né, velho? Pô, o clube voltou, entrou no eixo, nos eixos de novo, tá tudo certo com finanças, o clube tem um dinheiro bom lá. Pô, precisava ter um pouco mais de pulso, né? De o cara chegar e falar tudo que o Felipe Melo falou e depois ser reintegrado só por... Eu vou te falar, você falou do Paulo Nobre aí no começo, você foi muito feliz. Se é o Paulo Nobre numa situação dessa aí, amigo, quanto que é pra você sair? Tô, vai embora, não tem dinheiro. Tudo bem, não pode jogar dinheiro fora, não pode desperdiçar, mas ó, é X pra sair. Eu li hoje que ele tem 6 milhões de reais pra receber até o final do contrato, se eu não me engano. Beleza. Eu não lembro se é até o final do ano ou é até o final do contrato. Quanto é pra sair? É X, tô. Tchau e benção. Não vou mais. Não é até o final do ano, não. É, eu não sei se é até o final do ano. Não, não pode ser. Não pode ser. É, acho que é até o final do contrato. Porque é igual o Neymar, pô. Mas é absurdo isso. O cara voltar agora, e por mais que ele seja bem recebido, porque... pelo menos pelo que a gente vê, o ambiente do Palmeiras parece ser bom. Porra, não tem clima pro cara ficar no clube. E o Cuca ser obrigado a engolir isso daí, meu, assim, eu não consigo entender. Eu não consigo entender. Agora, me parece, né, que foi aquela coisa de conversa mesmo, né? Ó, Cuca, você vai lá, fala que falou que tá tudo certo, que desculpou, bibibi, bababó, e a gente vai reintegrar só pra tentar ganhar meu dinheiro. Vai lá no Felipe Melo. Aí os caras vão lá, né? Não, mas disse que o Felipe Melo teve uma conversa com o presidente sábado, né, Domênico? Então, só ele e o presidente. Exatamente. Domênico, é isso aí. Assim, deve ter combinado. Falou, ó, a gente já falou, o Cuca já vem em público, já falou, agora você vai lá e fala isso. Aí ele não cumpriu, não entendeu nada. Ele entendeu? Aí assim, estragou tudo. Ou seja, é lambança. Isso é lambança de presidente. Dodô, é escola Luiz Fabiano de ser. Não entendeu? Porra, esses caras não entendem. Você tem razão. É a escola desses caras. Esse cara tem o parafuso solto. Esses caras só vão perceber que fizeram. Não, difícil. Ele não gosta de falar essa palavra. Fizeram essa lambança. Lambança é melhor, vai. Falar outra palavra, né? Lambança. Ele só vai descobrir depois que para e fala assim, putz, velho. Soubesse, tinha feito ao contrário. Sabe quem foi assim, Odulio? Foi o Edmundo. Lembra que ele teve aqui? Falou, pô, me arrependo de umas coisas que eu fiz lá atrás. Né? Quando eu jogava a bola, principalmente quando tava no Palmeiras. Falou aqui do meu lado. E o... Falou, me arrependo mesmo, me arrependo. Na entrevista coletiva, se arrepende, os caras se arrependem depois. Fiquei com uma coisa na cabeça que ele falou que ele agradece muito a família, a esposa, não sei o quê, e agradece ao pastor. Porra, esse igreja pastor, essa aí. Eu quero conhecer esse pastor. É porque eu acho que ali a hóstia deve ser. É, deve ser. A hóstia deve ser aquele. A outra coisa. É. O seu Bento preparou. Foi o seu Bento. É impossível, né, Olê? Pô, mas louco que o Fábio, cara. Assunção, porque que pastor que dá esse conselho pro Felipe hóstia, Melo, velho? É hóstia de orégano. Ô, Olê, você que conhece bem os bastidores do futebol, você, assim, a gente vê o tanto que o Cuca é cabeça dura e pra mim ele é estrelinha, assim, é o que ele pensa e ponto final. Você acha que o Cuca vai colocar o cara pra jogar, vai relacionar o cara? Eu acho que não. Eu acho que, e assim, antes da entrevista, eu acho que existia uma pequena possibilidade. Eu também acho que existia uma possibilidade. Depois da entrevista, acho o Cuca não pode fazer isso, cara. Zera, né? O Cuca não pode. A única dúvida que eu tenho, Fabinho, é o seguinte. O Felipe Melo, não sei se é verdade ou não, parece até que sim, porque churrasco, as coisas, é tudo feito lá na casa do Felipe Melo. Mas o Felipe falou que os jogadores estão com ele, Felipe. Os jogadores estão com o Felipe Melo, eles não estão com o Cuca, não é possível. Dali não fala a mesma língua. Então a minha dúvida é essa. Não me admiro se no ano que vem o Palmeiras não tiver nem Felipe Melo e nem o Cuca. Nenhum dos dois vão estar. É. Ele falou que os jogadores estão com ele? Ele falou, Felipe Melo falou. Domênico, é até uma coisa pra você ver, o Ale pode talvez confirmar. Meu, eu penso o seguinte, no jogo contra o Barcelona, pra mim tava fechado, a escalação pra mim era bem simples. É, Jailson, Jean, Mina, Edu Dracena e Zé Roberto, Felipe Melo, Guerra, Moisés, Roger Guedes, Borja e... E, putz, me falou... O Dudu, o William Bigode. Isso, e o Dudu fecha. Esses caras, bicho, eles foram contratados, se você pegar essa escalação, eram os caras mais experientes do time. E era o jogo do ano. O Palmeiras transformou o segundo jogo contra o poderoso Barcelona de Guayaquil no jogo do ano. E ele me escalou um time cheio de moleque e bunda mole. Quem assistiu aquele primeiro tempo contra o Barcelona de Guayaquil sabe do que eu tô falando. O time ficou dando chutão pra frente e todo mundo tirando o seu da reta. Ninguém queria chamar a responsabilidade. Eu acho que o Cuca, eu tô querendo dizer isso pelo seguinte, o Cuca assumiu um risco muito grande. Eu acho que esse grupo, esse time que ele escalou contra o Barcelona, eram os caras que ele teoricamente confiava, porque o Jean esse dia ficou no banco e no jogo seguinte jogou contra o Vasco e deu cruzamento pro gol. Então eu acho que o Cuca deve estar brigado com uma parte do elenco e ele tá botando para jogar os caras que ele confia. Ah, e eu acho que ele está assumindo uma responsabilidade muito grande sem precisar, sem ter necessidade. Ele chamou para ele uma coisa que tá, assim, ele não podia jogar o ano do Palmeiras fora por vaidade, por questão de ego e etc. Porque, assim, a parte técnica, o ano passado, se você for ver, o Palmeiras foi campeão e com um monte de... Se você pegar o scout do Palmeiras, foi excelente, só que o time não estava jogando essa bola toda. Eu lembro muito bem, eu assisti todos os jogos, o Palmeiras não estava jogando essa bola toda. Então, não vem dizer que como o Cuca é monstro. Como não estava jogando bola toda? Não, o Domênico, o Palmeiras foi campeão... Não, eu discordo. O Palmeiras foi campeão... com o meio de campo redondinho, que era Moisés e Tietê, e o Gabriel Jesus destruindo. Mas se você pegar o futebol que o Palmeiras vinha apresentando, não era esse futebol todo não, cara. E esse ano caiu mais ainda. Eu discordo. Não, tudo bem. Eu até entendo o que você está falando. Quer dizer, então, que o título não foi merecido. Eu discordo. O Palmeiras, no final, nas últimas partidas, talvez nas 5, 6 últimas rodadas, talvez não jogou como estava jogando antes. Aí é uma coisa. Mas também você tem que colocar em vista que o Palmeiras tinha uma gordura e tinha essa gordura e não podia também ficar arriscando. Quem tinha que arriscar eram as outras agremiações, não o Palmeiras. E o Palmeiras fez o dele. E estava ganhando seus jogos de 1-0. Mas eu tô falando. Ganhamos do Inter de 1-0, ganhamos da Chapecoense de 1-0. Ganhamos vários ou 3, 4 jogos nos últimos. Foi tudo 1-0. Então assim, cara, eu discordo. O Palmeiras jogou pra cacete o ano passado. Como não jogou? Jogou muito. E o Moisés Tietê jogou muito no americano. Mas muito, muito. Deixa eu fazer uma pergunta, Domênico. Como o Cuca. Cada um tem um jeito de futebol. Deixa eu fazer uma pergunta. Uma pergunta. Eu tô acompanhando a discussão de vocês. Eu acho que eu entendo o que o Vinte quer dizer. Foi campeão? Foi. Mas esse muito que você disse que jogou, é um muito que se compara a outros Palmeiras campeão? Não. Não dá pra comparar. Pode colocar. Se você colocar sobre outros times... Você vai entender o que eu tô falando. E eu não dá pra comparar. Porque eu te entendo, Fabinho. O Domênico, ó... Só não, mas espera só um minuto. Não vai na do Sombra, não. Não vai na do Sombra, não. Não vai na do Sombra, não. O que eu quero dizer então, tá é que esse Palmeiras que jogou muito, que você falou... Então, tá bom. Não chega perto do Palmeiras que ganhou a Libertadores. Não chega perto daquele Palmeiras de 96. Então vamos lá. Então espera só um minuto. Então eu vou te refazer a pergunta. O Brasil de 94 foi campeão, não foi? Foi. Foi. E o Brasil de 2002 foi também. Foi. E o de 70 foi. Também foi. Quem Sim. foi o melhor jogando? Mas eu não. Mas eu todo não mundo fala de 70, não é isso? É. Os três ganharam o título, filho. Mas pra nunca... mim, título é título. Mas jogou muito. Mas não tem jogar muito, depende do que você ganha. Hã? Pra mim, jogar muito é o que você ganha. Ah, então você fala que pra jogou. Pra mim, se você ganhou o campeonato, você jogou. Domênico. Agora, jogar muito, depende. Aquela competição que nós ganhamos foi melhor. Jogou mais do que nessa que nós ganhamos. Mas jogou muito. Ganhou, jogou. Mais ou menos. Meu, não tem como você falar, desculpa, ganhar um brasileiro em 38 rodadas, velho. Ora, e com o ponto que o Palmeiras fez 80, 81, não é isso? Não dá pra falar que não jogou. Não, não é jogar bola ou não. Eu disse isso pra te dizer o seguinte: o Cuca não é esse gênio todo que a partir do Palmeiras fez. Pintou. Aqui, ó. O Tite, quando eu tava no Corinthians, pera só um minuto. O Tite, todo mundo chamava, era empatite, o cara. E o Tite, ela ganhava de 1x0, ganhava de 1x0, que tava ganhando, ganhou o campeonato. Nossa, é ruim? Que deitada no mano. É ruim? Mas não é isso. Mas cada um foi campeão. Agora você chegou onde eu queria. Então, mas ganhou. Muito mais o título e o resultado final do ano passado, que agora que vinha jogando. Ah, desculpa, velho. Não, mas Domênico, ele não tá falando que não merecia. Ele tá falando que não jogou bonito. Mas bicho, esse negócio de jogar, esquece. Esse negócio de jogar bonito, vai na Europa. Não, é Barcelona, Real Madrid. Jogar bonito, contrata o Cauã Reymond, Fábio Assunção. Olha aqui, ó. Jogar bonito não vai existir mais aqui no futebol sul-americano. Não, mas não é. É a minha opinião. Antônio Bandeira. Eu tô querendo dizer pra você, Domênico, que o Cuca do ano passado é o mesmo Cuca desse ano, que não conseguiu fazer o Palmeiras. Mas os jogadores são diferentes. Mas são outros jogadores. Domênico, mas ele falou ele próprio falou uma coisa que é certa. Esses jogadores desse ano são muito melhores do que o do ano passado. Dava pra você montar um timaço com esse time. Ele não falou isso. Não quero mais escutar essa discussão. Ele falou que saiu do armário, hein, R. O que ele falou do ano passado foi: esse time, o time do ano passado é melhor do que o time desse ano. Esse time tem mais quantidade, mas não tem a qualidade do ano passado. Foi isso que ele falou. Então. Tá certo. Assim, mas eu acho que mesmo assim, com esses jogadores que ele tem, dava pra ele montar um baita time esse ano e fazer jogar bola. Mas teve vaidade, teve um monte de coisa. Ele só, é assim, Domênico, isso é uma crítica com relação ao resultado. Não quer dizer que ele não vá consertar. Até acredito que ele vá achar o time. Mas ele achou um esquema de jogo agora, nesse último jogo que o Palmeiras fez contra o São Paulo. Ele achou um esquema de jogo legal. Ele colocou o Guerra como falso terceiro atacante ali e armando o jogo. Vai com calma. Eu não tô desmerecendo vocês. Vocês jogaram mais. Não. Vai com calma. Vai com parando, calma. Que esse que vocês estão felizes que vocês venceram? Não, o Bahia isso. Venceu. Não é. O Curitiba não, venceu. Não, não, Sombra, não é. Vai com calma. Não, mas não é. Vai. O que eu entendi que o Fabinho falou, o Palmeiras, o Cuca na volta dele, ele não achou o time ainda. E pelo incrível, ele não achou mesmo. Não. Essa é a verdade. Não achou. Mas existem alguns jogos, por exemplo, esse do São Paulo, eu entendo que não você possa falar, Sombra, tá mal, não é. Mas é um clássico. Não, não tá mal, tá horroroso. Mas é clássico. É clássico, e o São Paulo teve uma hora que poderia ter vencido o jogo. Sim. E aí se ganha, é outra... aí perdeu pro último, não tem essa perder pro último. Era pra ter matado. Então, mas aí... Né, Marcão? Então vamos com calma. Pode estar lixo, pode estar ruim e tal, mas é o São Paulo, é um clássico, e é um time de nome, sim. São Paulo não ganha mais clássico. Tudo bem, Sombra, eu entendo, mas o Palmeiras fez... pelo menos o Cuca, o Fabinho tem razão, teve uma diversificação, vamos dizer assim, no isso, modo de escalar o time. Isso. Mudou, ele mudou. O time que ele mas escalou, ele tá... Sombra, o time não é o futebol que o Palmeiras jogou. O time que ele escalou contra o São Paulo teve um esquema mais efetivo do que o que vinha tendo. Exatamente. Ele acabou com aqueles laterais compridos e escanteios curtos. Ele bateu acho que uns dois ou três escanteios no primeiro tempo, que foi curto, e depois arrumou. E se você for ver o quarto gol do Palmeiras, o Palmeiras fica mais de um minuto tocando a bola. Tudo bem, você vai falar assim, não é parâmetro, o São Paulo tá indo, o São Paulo tá mal e tal. Concordo, mas o jeito do Palmeiras jogar já foi bem diferente do que vinha sendo. Não, perfeito. E é isso que ele deveria ter feito lá atrás. Tá certo, Fabinho. Ó, boa participação. Pô, e todo ouvinte que vem desequilibra algum de nós, é legal. Foi bacana. Trouxe emoção pro programa. Foi ao contrário, ele não me desequilibrou. O Fabinho tem razão. Mas eu não falei de você. Mas só falou. Eu falei de você. Eu conheço o senhor. Eu falei que foi o único desequilibrado. Você se conheceu até. Eu fui o único que falou com ele. Como não fui eu? Eu fui o único. E não me desequilibrei. Eu acho que o Fabinho tem razão. Algumas coisas e outras eu não discordo. Apenas isso. E ele é palmeirense e é nós, Fabinho. Ele quer jogar nós um contra o outro, mas não vai conseguir, não. Não vai. Tá quebrado. O Dodô parece aquele castelinho que você faz com carta. É só soprar que desequilibra tudo. Vou falar onde você vai pegar o cano pra soprar. Fabinho, um abraço, Fabinho. Valeu, cara. Um clube com 17 milhões de torcedores pensa todo mundo igual, pelo amor de Deus. Números, exatamente. Você não acredita nesses números que é tudo inventado, viu? Fechar, um abraço. Só pra fechar, eu ouço vocês desde 99. Quando eu entrei. Eu tinha uma banca de jornal, eu escutava Energia na Veia, programa do Domênico com o Palhacinho e o Estádio. E eu ligava quase todos os dias no programa. Pra vocês terem uma ideia, quando eu comecei a ouvir vocês, eu tinha 18. Eu tô com 35. Então, pô, é sensacional. Tá estragado, hein? Então participa da enquete aí, Fabinho. O que tá pior aqui, o Ale Oliveira ou o Domênico, em termos de lastra? Vai lá no nosso Twitter. No @estádio97FM. Estádio 97@estádio97. Você vai lá e vota quem tá mais estragado. É Ale Oliveira ou o Dodô. Palavra feia. Tá bom? Vou voltar lá. E, ô, Sombra, eu queria mandar um abraço pro pessoal do Meninos Futebol Clube. Eu jogo futebol de mesa pelo Meninos. E a gente classificou ontem contra o Corinthians, a gente classificou em primeiro lugar, invicto pra segunda fase. Boa, então, Fabinho. Tá bom. Um abraço vocês pra vocês, meu. Valeu. Chupa. Valeu, até mais. Tá falando de futebol de botão, seu Lazarento. Não sabe o que você tá falando aí. Futebol de botão, rapaz. É. Vamos lá, segundo ouvinte no Momento Sem Parar. Porra, sem parar. Momento Sem Parar? Foi Sem Parar e Sem Rápido. É lógico que você ficou arrumando. Não, mas fui eu que sabia. Você discordando do cara. Eu não ouvi. Você ficou discordando. Fala do Momento Sem Parar. Eu falei que desequilibrou. Boa. Olha, só tem uma coisa a dizer, viu, Sombra? Mas agora é Sem Parar. Então, não, vai falar do Sem Parar, mas assim, ó, essa enquete é uma sacanagem com o Domênico. Sem Parar, ainda mais fácil. Vai, lambe ele aí, vai. Sem Parar, ainda mais fácil. Compre seu Sem Parar em um dos totens espalhados por shoppings e lojas de conveniência. Toca, Asdrubal! É da mãe. Programa de rádio, estádio 97. O integrante Boiola vai trabalhar de patinete. Com um lápis em torno do bota eu desenho uma mula. E com rabo e orelhas transformo o facinho num jegue. Vou te mostrar o jegue aqui. Ele diz que é formado, mas fácil acreditar no Papai Noel. Nesse instante eu imagino, meu Deus, esse emprego caiu do céu. Vai! Vai viajando, gastando seus milhões de norte a sul no São Paulo. Oi. Ele prefere mais o Ronaldão do que o Cafu. Nossa! Acabou? Não. Acabou aí? Alô? Tá. Alô? Corta essa porcaria aí. É o Márcio? Márcio? Fala, aí. Márcio. Tudo bom? Tudo bom? Bom, Márcio do quê? Márcio Barros Melo. Quantos anos você tem, Márcio? 4.0. RG. Se a vida começa aos 40, é 4.0, hein? Mas já ficou pra trás, né? O que ficou pra trás? Eu vou contar pra você ver, ó. Março, abril, maio. Mas aí é sensacional, hein? 5.5. Não merece, não merece. Não merece, não merece. Não merece, sim. Não merece, sim. Pelo amor de Deus, não merece, tá bom? Quanto que ele merece? Você podia pegar o resto do nome dele, que é Barros, e Cimelo todo também. Mas aí foi bom. Olha aí. Foi boa, boa. Porra, merece 10. Aí, é o a gente sempre merece 10, Dudu. É sempre. Tá bem estragado nessa foto aqui. Você? Ou nós dois? Você ou nós dois, Ale? É o bode dos deficientes estéticos. Eu falo que você tá parecendo o Dino, Ale. Ai, ai, ai, você me arruma cada uma, viu, Ale? Ai, ai, nós passando vergonha. Já até parcial, hein? Parcial tá boa, viu, velho? Depende, hein? Tem dois pontos percentuais pra cima ou pra baixo. Precisa olhar e analisar. Mas pelo que eu tô vendo aqui. Olha. Não olha. Tem pra cima e pra baixo. Vocês estão rindo? Não, olha. Opa, atenção palmeirense. Vamos lá, me ajuda lá, hein? qual que é o bairro aí, velho? Jardim Nações, cara. Jardim Nações. Diadema. Diadema. Diadema. Não é Noite Dema. Não, né? É Noite Dema. É exato. Diadema. E o time? São Paulo. Marcão. E por quê? Não tem nada. O campeonato não acabou, velho. Jogo, né, Mota? Não perdeu. O campeonato não acabou, velho. Não tem nada essa semana, vamos de time. Hoje nós tivemos jogador aí dando coletivo e causando. Não é nosso time, não. Não tivemos, não. O Marcão. Teve um embora. Opa, vamos falar. Tem jogador, né? Vamos falar do nosso time, não vamos dar ibope pros caras, não, mano. Ó, o Dorival nesse começo de semana aqui, mano, meteu o Militão pra jogar na lateral direita aí. E ele falou que vai aproveitar o Jonathan Gomes agora, provavelmente, como substituto do Jusilei, cara. Tem mais alguma alteração que você faria no time aí? Sei lá, tipo, Lucas Fernandes no lugar do Cueva aí, o que você faria? Tá treinando no lugar do Cueva. Mas o Cueva tá na seleção do Peru. Tá treinando no lugar do Cueva, óbvio. Tá servindo a seleção. Mas eu acho que ele não volta, viu? Eu acho que ele vai ficar no banco. É, pode ser. O que você faria, Marcelo? O Cueva tem uma forte tendência a... Eu acho, hein? Dá uma encostada. Ao troféu Felipe Melo. É, porque até o último discurso do Dorival, né, no último jogo, foi claro isso, velho. E pelo que os jogadores estão falando, né, ou, por exemplo, o Petros estava dando entrevista coletiva agora há pouco, e ele fala claramente, olha, esse moleque é muito bom, elogiando o Lucas Fernandes, jogando o Lucas lá pra cima, porque o time tem outro, entendeu? Já deu, dá deixa, velho. E outra, né, ô Motinha, nada melhor do que fazer uma sombra pro Cueva, que se entra um moleque e joga a bola no lugar dele, cara, ou ele se coça ou ele encosta de vez lá, não entra mais, né, mano? Agora, o que parece, eu não sei, ô Márcio... Oi. O Jonathan Gomes, ele entrou no São Paulo e até então, quando ele tava lá, os primeiros jogos, eu não sei nem se ele chegou a jogar com Dorival, eu não lembro agora. Mas ele tava jogando naquela de meia que marca, é como diz o Alê, né? Volante de beirada. Volante pela beirada. E tava assim mesmo, tava assim. Que não é uma posição pra ele, hein? Não. Não é. Então eu acho que ficou um pouco comprometida a chance do Jonathan Gomes poder mostrar ao que vem. Sim. O Jonathan Gomes, ele é um jogador centralizado, né? É daquele que joga, sabe, naquele um ali, né? Quando tem aquele... Tem os dois... Ah, inferno. Quando tem aquele maldito sistema dos dois correndo pelo lado, ele é aquele camisa 10 ali do meio. Sim. Não posso dizer que ele tem a mesma habilidade do Cueva. Cueva é um jogador que tem uma certa habilidade de drible curto. Mas o Jonathan Gomes, ele faz muito esse papel ali do meio. Sim. Daquele 10. Que hoje, na verdade, é ocupado por quem? Pelo Hernanes. Sim. E o Cueva faz a ponta. Então, eu acho que como não dá pra perder, e como os técnicos insistem nessa porra de 4-2-3-1, e tem que ter ponta, mesmo, olha, eu vou te falar uma coisa, o nego hoje gosta de botar ponta, mesmo que não tenha qualidade, é brincadeira. Bom, mas vamos lá. Como ele não vai tirar o Hernanes daquela posição ali, então ele já deve estar pensando numa possibilidade do Jonathan Gomes como segundo volante. Sim, no lugar do Jusilei. Aliás, o Jusilei hoje tomou uma pancada no treino. Ele e o Marcos Guilherme saíram mais cedo do treino aí, viraram dúvida pro jogo aí. Então a pergunta pro Márcio, você é a favor do jogo aí. Então a pergunta pro Márcio, você é a favor do Jonathan Gomes atuar como segundo volante, hipoteticamente no lugar do Jusilei. Do Jusilei, e estendo a pergunta para aquele que é também um pouco São Paulino. Alê Oliveira. Alê Oliveira. Alé. Eu já falei aqui a respeito desse tipo de jogador, quando até falei do Christian aqui, falei do Felipe Melo. E infelizmente acontece com o Jusilei também. Esse jogador que é técnico, mas é mais posicional, que não tem uma dinâmica, uma intensidade de jogo, ele não vai conseguir espaço no futebol. Pra quem tá na moda, o Michael do Corinthians, que é muito bom jogador e que tem essa dinâmica. Certo. Você pegar o meio campo do Grêmio, por exemplo, que é Michel, Arthur e Ramiro. Tem essa característica. Então é esse tipo de jogador... Jogadores dinâmicos. É, que tem mais intensidade. Você que... trocaria então o Jusilei pelo Jonathan Gomes? Eu, pro meu estilo de jogo, eu não trocaria. Até porque o São Paulo não tem jogo efetivo pelos lados do campo. Nenhum. Não tem lateral. Então eu seguro os laterais e deixo o Jusilei. Mas eu tô entendendo mais ou menos o que o Dorival tá tentando fazer. E mais, né? O Dorival, ele não vai muito com a fachada do Jusilei. O Dorival... ou o auxiliar dele, né, o filho dele, não vai muito com a fachada do Jusilei, e nem do Renan do goleiro. Então, desde o começo, quando eles chegaram, eles já ficam meio de... Ressabiado com esses dois, essa que é a verdade. E você, Márcio, você concorda com o técnico Alê Oliveira? Eu concordo sim, cara, eu não mexeria não, entendeu? Eu vejo assim, da seguinte forma, por exemplo, o Cuevas, com certeza, o Cuevas tem que ser banco, tem que, sei lá, fazer alguma coisa com ele aí, porque realmente, você vê no jogo do São Paulo, você assistindo o jogo do São Paulo, dá raiva, cara. E também eu acho muito complicado esse critério que o Dorival usa de não gostar de jogador, porque, por exemplo, até agora, eu não entendi qual foi a finalidade dele tirar o Renan pra colocar o Sidão, cara. E também não consigo entender porque que ele não consegue mexer ali naquele. Não consegue mexer. Tudo bem, vai colocar o Militão agora. É. Mas, pô, o último jogo que a gente assistiu do São Paulo, pô, contra o Palmeiras, pô, olha os gols que a gente tomou, pô, que o São Paulo tomou. Mas eu acho que é em função disso mesmo, viu, Márcio? Então, e assim, se você for analisar, o ataque do São Paulo, ele não é ruim, cara. Ele não é ruim. Porque o ataque do São Paulo, se não me engano, com certeza, é 28 gols. O Santos, por exemplo, que é o terceiro colocado, tem 26. Mas é óbvio que o Santos é um time mais organizado, tem um padrão de defesa. E o que não acontece com o São Paulo. Olha, o São ataque... Paulo tem 33 gols tomados. É, o ataque do São Paulo, ele não é ruim. Mas o jeito do São Paulo atacar é extremamente limitado, porque não se você fala como ataque, você vai lembrar agora, Marcos, Guilherme e Prato, tá? E com a chegada do Cueva e do Hernandes. Ok. Mas aí quando você fala, e como o São Paulo ataca? Não existe nada parada, que né? aconteça pelos lados. É tudo uma tentativa de entrada pelo meio, pelas laterais, acuda, nem esquerda, nem direita. É deserto. Acuda, e quando aparece algum ali, nada nasce. Nada nasce, porque Edmar, Buffarini... Nossa, pelo amor de Deus, os caras estão... O Buffarini, cara, Buffarini não consegue fazer um cruzamento certo, cara. Não consegue. O Edmar, eu até quando ele começou os primeiros jogos, eu até falei, poxa, que legal e tal. Mas não vinga, não adianta, cara. Mas ô Márcio... Eu vou te fazer uma pergunta e eu gostaria que você fosse sincero. Mas não vai fazer mano. Pergunta capciosa, tá mano, porque você é, do, você é praticamente uma pessoa do mal. Do mal. Com a pessoa, você tem sangue ruim. É. Tá na facção. Tá na facção, exatamente. Agora você pode fazer a sua pergunta. Negativo, vamos lá. Humana depois... O negócio é o seguinte, Márcio. Oi. Eu sei que vocês agora estão meio chocados com a situação aí, o São Paulo na zona de rebaixamento e tudo mais. Mas, querendo ou não, analise a pergunta de forma isenta e sem deixar aflorar o calor da emoção. Vamos lá. Uma Série B para o São Paulo seria chocante, porque ninguém gostaria de ir para a Série B. Mas não seria, talvez, aí essencial para que possa dar uma limpada nos bastidores? Porque o Corinthians, quando ele caiu em 2007, foi praticamente fundamental aquele marco para que muitas daquelas pessoas, aqueles... não vou usar o adjetivo que eu gostaria aqui, mas todo mundo já entendeu. Aquele monte de tralha que tava lá, tá certo? Aquele monte de cara que achava que era dono do clube com mais de 100 anos ali dentro do Parque São Jorge, mamando no Corinthians. O rebaixamento foi fundamental para que muitos daqueles deixassem o clube. Pro São Paulo não seria talvez aí um golpe duro, mas que resolveria também boa parte do problema? Olha, mano, falar a verdade, cara, eu sou São Paulino desde que eu me entendo como gente. E eu não discordo muito dessa sua opinião não, viu? Porque também é o seguinte, é óbvio, como torcedor, eu não quero que o meu time caia. Não quero que o São Paulo caia. Mas também, peraí. Ah, beleza. Vamos supor, não cai esse ano. Mas e aí? É o ano que vem. Vai fazer o quê? Vai ficar disputando... Ficar agonizando todo ano. Disputando Sul-Americana, vaga pra Sul-Americana, cara. O São Paulo é muito melhor agora... que isso. Então, assim... Mas agora, por exemplo, quem diz que vai cair vai mudar alguma coisa? Mano, quem garante que vai mudar alguma coisa? Mano, você tá confundindo. Vai. Isso é ilusão, é ilusão, gente. Não é. Gente, o Corinthians, ele caiu, eu falo porque eu vivi isso. O Corinthians, quando caiu, ele aprendeu com o rebaixamento. O Atlético Mineiro, quando caiu, aprendeu com o rebaixamento. O Grêmio, quando caiu, aprendeu com o rebaixamento. O Grêmio caiu duas vezes. Isso é verdade que o mano tá falando. Pera, o Vasco Grêmio... caiu várias vezes. Desculpa, o Grêmio... Mas o Vasco não aprendeu. O Vasco não aprendeu. E aí, qual é a garantia que o São Paulo vai cair, aprender? Eu ainda acho que é o seguinte... É um duro tratamento, mas às vezes resolve. Eu sei, mano, só que é o seguinte, eu discuto muito isso aí. Eu acho extremamente discutível. Quem que o Corinthians perdeu lá quando caiu? Perdeu o do Alibe, que teve um processo violento com a Polícia Federal e o caramba envolvido. Já é uma pessoa de extrema idade. Naturalmente, não faria mais parte. Quem é que eram os vices dele? O Andrés era vice do... apoiava o do Alibe antes disso tudo. Mas ele já tinha saído do Alibe. Aí você vai falar, foi conveniente? Foi, porque política é assim. Lógico. Mas muitos, Sombra, muitos dos que estavam lá, que tinham uma força enorme nos bastidores, perderam força. Se eles não saíram a princípio, perderam toda a força política que eles tinham. E, de fato, houve sim uma faxina dentro do Parque São Jorge. Aí depois culminou também aí com a chegada do Andrés, que aí o Corinthians acabou ganhando a Copa do Brasil, chegou numa final em 2008, perdeu pro Sport, em 2009 ganhou do Inter, ganhou o Campeonato Paulista contra o Santos. Aí depois veio numa sequência muito boa também, ganhou o título brasileiro, ganhou Libertadores, ganhou Mundial, enfim. Aí veio numa crescente enorme. Mas o rebaixamento pro Corinthians serviu como uma marca, Sombra. Foi um divisor de águas. Pro Corinthians foi assim. Eu acho que essa questão do rebaixamento e Corinthians tem um contexto um pouco mais amplo, que isso remeteria a uma discussão um pouco mais ampla. E, sinceramente, de uma forma geral, Eu não vejo muito essa coisa de melhorando com rebaixamento. Não, também não vejo. O Conselho do São Paulo não vai trocar as 240 pessoas que estão lá se o São Paulo cair. Não vai. Os caras são, tem um ego gigante, eu duvido. O fato de dizer, ah, os velhos saem, se caem. Não, os cardeais. Eu acho que muita, eu acho que essa coisa de dizer os velhos é um absurdo, porque tem velho competente e tem velho incompetente. Não, mas tem jovem competente. E tem, você falou de pessoas que estavam lá há 100 anos, propriamente, não, mas se remeter a pessoas muito velhas. Mas quando eu digo pessoas assim, que estão lá há 100 anos, sombrado, não quer dizer que sejam velhos. Quer dizer muito que eles acham donos do clube. E eu acho que cobiça, poder, ambição, tem muito jovem com isso. Tem muito jovem com isso, que achando que entende demais, que sabe tudo, né, que acha que manda pra caramba, que pô, pode mandar, que pode decidir os rumos do São Paulo e fazer do São Paulo o melhor. E não precisa ser velho pra querer fazer isso. Ué, entendeu? A gente tá vendo um exemplo agora. Eu reafirmo pra vocês o que eu digo. O São Paulo passou a ser um clube comum como qualquer outro e vê que vai ter que cair muito na sorte de amanhã, em qualquer dia, aparecer dar alguém, a sorte... Né? De cair na mão de um diretor de futebol que consiga achar algo como o Corinthians agora, sem querer, acabou tendo o Carille no meio do negócio. Sem querer porque mesmo. Não queria o Carille, porque no começo do ano até o Dorival Júnior eles queriam. E sem querer conseguiu arrumar. Porque o Corinthians hoje que quer um clube com centenas de milhões de dívida, com mais um estádio lá. Não é tudo isso, não. É, tudo isso, você não. Sabe o que... não vai pagar o que tá para essa besteira. Então hoje... Tem que pagar. O negócio que tá controlado. São Paulo, Corinthians... Corinthians vive um momento melhor no futebol, é inegável. Mas pra mim o São Paulo hoje virou um timinho comum, um clubinho comum, igual aí. Com certeza. A estrutura pessoal do São Paulo, pra mim, é igual a qualquer dos piores clubes do país. É uma coisa... O São Paulo, pra mim, tá acabando. O São Paulo já vive num processo de decadência. Pra mim, acabei de falar isso aqui pra uma pessoa. Chora agora. Olha, é um processo de decadência que eu não vejo como frear. Você entendeu? Porque é que nem política no Brasil. Você acha que tem como melhorar a política no Brasil? Não tem. Não tem como. É podre. Então, já que você tá tão descrente, Sombra, por exemplo, considerando a hipótese aí que não deixa de ser remota, eu acho que até é plausível a gente pensar nisso. O São Paulo encerrando as atividades. Você torceria pra quem? Vai te catar. Não, encerrando as atividades, caramba. Olha lá, se alimenta o animal. Não, supondo. Não, alimenta o animal. É só suposição, entendi. Vai, se alimenta o cavalo. Cuidado, se vocês tomarem mais três, também vai entrar no mesmo processo, hein? Eu acredito. Mas é só suposição, gente. Suposição, caramba. Então, Domênico, o negócio é o seguinte. Domênico. O São Paulo Futebol Clube, infelizmente, vai ficar vivendo como todos os outros que estão aí vivendo, com estruturas pessoais medíocres, com politicagem, etc e tal. Só que o São Paulo está atrás de todo mundo, porque você vai ver aí o Palmeiras, Malemar, pelo menos, ele dá o direito do sócio dele escolher lá. O sócio-torcedor escolhe lá ou não? Também não, né? Não. Sócio-torcedor que vota. Não, sócio-torcedor. Sócio escolhe o presidente. Isso. Malemar ainda tem isso. De todos os clubes, o São Paulo é mais retrógrado. De todos, sim, é o que tem a política mais retrógrada. Já que o Leco gosta tanto de mexer no estatuto, ele podia mudar também isso aí, né? Colocar os sócios do São Paulo para fazer a votação. Não, lá, mas para eleger o presidente. Muito pelo contrário. Lá, o valor do título de associado, ele vai variando de acordo com a quantidade de sócios. Se percebe que está crescendo muito, eles aumentam. Já foi 3 mil, já foi 10 mil, já foi 40 mil. E outra coisa, no São Paulo... eles não querem mais sócio. No São Paulo, mudar estatuto não significa nada. Ah, mas... Não era para ter... O estatuto prevê que cada segmento tem que ter pessoas de notório saber na sua atividade. Gostei do notório, sabe? Colocou os amigos dele. Nossa, deu uma deitada no mano agora. Né? E aí você vai ver lá que... Bota abrir o dicionário pra ver, né? Sabe o que serve? A maioria que tá lá são pessoas de notório saber, mas que já são do conselho e hoje assalariadas. E na diretoria de futebol tem uma pessoa que, desculpa, o Pinotti, você não pode ter notório saber dentro de um órgão... Todo trabalhado no notório saber agora. Dentro do futebol. Não tem, desculpa, não tem. Chegou você nunca agora, trabalhou, né, nem como estagiário numa diretoria de futebol. Não tem. E nem fora, verdade. Né? Pior que é. Mas é isso aí, cara. Eu sei que pra quem ouve eu falando de São Paulo é um tanto deprimente. Mas eu não posso mentir pra mim mesmo. Eu não posso mentir. Verdadeiro, também concordo, cara. Não vou ficar aqui passando pano, não. Que nem o mano que fica, né, com esse discurso dele aí de... Conversinha. Nossa, o Corinthians. Pelo contrário, você cita o Corinthians como se o Corinthians fosse o maior time devedor do futebol brasileiro. Não é. Todas as finanças sob sua administração. Vai pagar amanhã o estádio. O Corinthians, quando paga o mínimo da fatura, é porque ele quer. Mas a sorte do Corinthians é que nós somos do Brasil, né? Oh, se o Corinthians quisesse, ele pagava esse estádio à vista amanhã. É, ah, faz é, um boleto pra dia 20, isso, paga dia 20, essa porra. Faz um feirão estádio de automóvel lá dentro. Ô, Márcio, um abraço pra você. Comente, cara. Deixa o seu palpite, olha, São Paulo e Ponte. Ah, cara, eu vou colocar aí uns 2-0 pra animar aí. Boa, mas pra animar? Quem? Esse não vai animar jogar a festa. 2-0. Um já do temos, do Luca. Já temos 10 mil ingressos vendidos, hein? Ah, certeza, tem que ir, cara, tem que ir. O São Paulo, meu amigo, sobrou é o torcedor. É verdade. Ó, se liga, Domênico, ó. Oi. O que é isso? Cheiro de arroz queimado nesse jogo. Cheiro de arroz queimado. Nossa, pensei que era o Maradona. Preocupa com o seu aí, Fião. Olha, caindo, é verdade, viu, mano? Se preocupa com o teu aí. É. Desculpa, filhão, meu time tem 7 pontos de vantagem à frente do segundo. Tinha uns blogueiros corintianos, que é umas 5 rodadas atrás, falaram assim, não, tirando o barato do Renato Gaúcho. É. Agora os blogueiros já escrevendo assim, olha. Já estão com o rabinho no meio das pernas. Só tomar cuidado, é. Vários. 7 pontos de vantagem pra cima desses coitados aí. Tá de brincadeira, rapaz. Vamos ver as próximas. Tchau. De coitados vocês se entendem. Um abraço. Tchau. Falou, cara, um abraço. Coitado é quem tá no Z4. Ah, mas com certeza. E eu falo isso antes de você. Vamos lá, terceiro ouvinte no momento sem parar. Sem parar você pega, paga no caixa, ativa e sai usando. Sem parar sua vida no seu tempo. Toca, Asdruba. Toca, Asdruba. Não, não é possível, hein? Essa é boa, hein? Só um massacre, hein? Música chata do cara. Pelo amor de Deus, boa, hein? Música. Bom. Boa, a música é boa. Bom. Claro que boa. O cara fez bem. Sem semitonar, hein? Sampaio Correia. Paisandu Oi. São Paulo vai jogar. O quê? Série B. Sensacional essa música, meu Deus. Verdense, Criciúma, Paranaense. Mano, eu vou dar tanta risada quando acabar o campeonato de São Paulo no Caio. São Paulo vai jogar. Série B. Todo mundo. Série B. Série B. Série B. Olha, mas é muito boa essa música. São Paulo vai jogar. O que que vai jogar? Série B. É linda a música, velho. Linda, linda a música. Linda é a lei, loca. Tá cantando bem, olha Maltinha. O respeito. Alô? Alô? Mexe com a mulher dos alô. Alô? Alô? Quem fala? Alexandre. Alexandre. Olá, eu sou o Ali. E aí, Ale, beleza? Bom. Alexandre do quê? Oliveira. Alexandre da Silva Soares. Não. Soares. E quantos anos, Alexandre? 44 anos. 4.4, RG. Ué, como é que fica 4.4? Puta, tudo nojo. 4.4. Dá um nojo, velho. Mas opa. Sim, RG, nojo do quê? Ah, você tá assistindo um jogo de futebol, velho. E aí? Jogador lá no meio do campo, Soares, o nariz ali. Sensacional. Aí já é demais. Hein? Mas como que é, muito boa, RG, muito boa. Os caras chegam, eles tampam uma narina. Tampa uma narina. Lady Murphy, você tá comendo uma narina. Depois o cara tampa e manda ver, velho. Manda aquele e vai longe, hein? Nossa, vai longe, hein? Vai. E vem com uma bomba de hidrogênio, né? Sabe o que é legal, Sombra? Ah. Além de tudo, o cara dá aquela limpada na camisa, chega no intervalo e ele troca. Ele manda pro próximo aquele negócio. Que nojo. Ele troca de camisa. Coisa nojenta. Aquela limpada. Isso quando ele não puxa aqui. Vocês são muito nojentinhos, velho. Vocês são muito nojentinhos. Ô, RG, imagina a seleção do Irã fazendo isso, velho. Fica com o nariz do tamanho do Benja, cara. Já pensou, velho? Meu Deus. Você é louco, velho. É uma limpeza de esgoto, né? E aí, Domênico? Fala, velho. E o time? São Paulo Futebol Clube. Caramba. Aí, tá vendo? São Paulo não abandona o time, não, fião. O cara liga aqui, só não liga na boa, não, viu? É isso mesmo, Ale. O cara liga na boa. É. E aí, Alexandre? Começo de semana aí, ó. Pelo menos uma alteração pro jogo lá do sábado aí contra a Ponte vai ter, cara. O Arboleda tá suspenso. Ou o Dorival vai escolher Lugano, ou então Aderlan. Quem que você escolheria aí, cara? Aderlan, sem dúvida. Aderlan, eu gosto. E teve um menino novo também que veio lá do Figueirense, né? É, o Bruno lá, mas eu acho que ele não... O Aderlan tá há mais tempo lá, tá, né? Assim, mas é melhor o Aderlan. Eu acho que o Lugano não tem mais resistência física pra fazer marcação ali atrás, não. Mas toda vez que o Lugano entrou, não comprometeu, não. É, mas depende de jogo, né? Cada jogo é um jogo. Ué, mas se não colocar ele, como é que você vai saber se ele tem condição? Não, mas ele não tem, ele não tem mais condição, não. O Luca já foi embora? Ele não tem mais condição. Você é o cara do físico agora. Quem já foi embora? O Luca, da Ponte. E outra coisa, chupa, mano. Nossa. Nossa. Esse mano só fala bobeira, o que, que ele tá falando nossa, aí? Por que, nossa. Que o São Paulo vai descer pra Série B e vai? Isso aí, ele é louco. É verdade, velho, é verdade, aceita que dói menos. Mano, tá querendo cornetar, Alexandre. Cara, os caras querem isso. Menos, ô prego. Os caras querem isso, tá querendo cornetar, Alexandre. Mas, bacana, em determinados momentos, quando você tá doente, às vezes o tratamento pode ser extremamente invasivo, mas ele é necessário. Não, mano, mas não. Então aceita que dói menos, velho. Aceita que dói menos. Ó, você tá com uma doença muito grave, e tá achando que passar hortelã em cima da pele vai resolver teu problema. Desculpa. Não é assim. Você tá vomitando sangue, você precisa de uma UTI. Para falar besteira. Alexandre. Não é assim, não. Ô, Alexandre, brincadeira. É assim sim, malucão. Alexandre, não é, não. Brincadeira à parte. Brincadeira à parte. Malucão. Quando você olha... Eu tô aqui pra te desenganar, velho. Para, mano. Eu sou igual o médico do PS, velho. Quando você olha a posição... Quando você olha a posição do São Paulo na tabela, o que te preocupa mais? A pontuação. Essa distância de ponto. Te preocupa mais. Essa distância. Não, mas é verdade. Porque uma coisa. Ela pergunta, né? Uma coisa é você estar em 17º lugar para sair dessa zona. E outra coisa é você estar em 19º. Não, mas RG, isso aí o São Paulo não vai cair, você pode ter certeza. Sim, mas isso eu falo com convicção. Boa, Lê. Mas aí é que aí convicção por quê? Você joga? Você já passa a depender de você que vai fazer o gol. Não, porque time grande não cai, não. Tá, olha. Se você fosse tudo isso que você tá pensando, não tava 10 rodadas na zona de rebaixamento, seu prego. Aceita que dói menos, mano. Não, fica tranquilo, mano. Ah, falou. Liga aqui no dia seguinte. Deixa eles sonharem, deixa eles sonharem. Ô, Motinha, é fácil também esse prego aí falar esse monte de absurdo aí, porque depois no dia seguinte, se cair, ele se esconde numa caverna e ninguém acha esse caverna. Mano, agora é você, Mota, que vai estar com seu bumbum na janela. Caverna do dragão. Tá certo. Ô, mano, então o Alexandre. Tá sendo oportunista. O Alexandre tinha que cantar aquela musiquinha pra você. O Leleá, segunda divisão é pra porco e pra gambá. Pra nós não. Como é que é a musiquinha? Aí, na realidade é um ritmo. Assim. O Leleá, segunda divisão é pra porco e pra gambá. Nossa, que deitado, hein? É, então acho que você não conhece a história do teu clube que caiu no campo. Aonde? Caiu, caiu da internet. Apelou pra história da internet. Ó, o seu Domênico, seu mano, reclama lá da Federação Paulista de Futebol. Não é assim que você fala? Federação Paulista. Federação Paulista. Você sabe ler, Domênico? Você sabe ler, Domênico? Eu sei. Você sabe ler? Sim, sei. Então pega lá o regulamento, que nem você fala. Pega lá, que não tá escrito pra cair. Tá o remédio pro sonho da lua aí. Vou te falar tá que ficando louco. Grávida de Taubaté tá negando. Pega lá o regulamento, sabe ler? Pega a Rutinha, a Raquel, pro sonho da lua aí. Pega a Raquel aqui. Ah, juiz! Ô! Vou falar palhaçada aqui, velho. Segue o jogo, mas é um pulsão esse juiz. Opa! Alexandre, do Cuca. Deixa o seu palpite então pra São Paulo e Ponte Preta, sábado. 2-0 pra nós, sem ter nenhum problema. Boa. Falando em problema. Mejan. Vai. Nem ele acredita nisso. Todo mundo vai de 99 Corp. Ah, você vai. Você vai de 99. Eu vou. 99 Corp. Isso, ganha um kit da 99 Corp. E o do McDonald's, me ajuda aí. Todo dia, dia de? Todo dia, dia de? Dia de índio. Todo dia do quê? Quando jogam dois times grandes. Clássico do McDonald's. Eu queria também mandar um salve aí, ô Sombra. Cara acelerado, manda. Eu queria mandar um salve pra todo mundo aí do Campo do Rebouças, ali na Vila Morse. Morse. O Clube dos 15, que é o time que a gente joga lá. Novos Coroas, o Rebouças. Toda a rapaziada ali da minha região, ali do Butantã, ali do Jardim Celeste. Sub-óbito. Beleza. O time dele joga com Guizzo dentro da bola. Jardim Celeste, ali, Paraisópolis, é tudo naquela região ali. É nóis, velho. Show de bola, cara. Boa. Um abraço, obrigado mesmo, sou muito fã de vocês. Boa, velhinho. Valeu, cara. Muito obrigado. Together, velho. Valeu. Um abraço. Esse eu tenho que passar aí, eu falo com quem aí pra pegar o... Não precisa falar com ninguém. Você não precisa falar com ninguém. Dá uma pegada. Você vai falar com você fora do ar, aguenta ali. Você, no prazo de... Um abraço, muito obrigado, tchau. Tchau. Bibi perigosa, fala com a Bibi. Esse foi o momento sem parar, olha só, pessoal. Tem novidade do Sem Parar. Sabia que agora dá para comprar o Sem Parar de uma maneira diferente? É isso aí. Agora você encontra o Sem Parar em displays e totens. São mais de 200 pontos de venda. Então, quando você encontrar um display pegue a embalagem do Sem Parar, pague no caixa e o valor pago vira créditos para você sair usando. Nos totens é tão fácil quanto. Você acessa o totem, digita seus dados e os do veículo. Espera o sistema desbloquear o Sem Parar, que leva poucos minutos e pronto! Boa. É só sair usando. Até na hora da pressa, o Sem Parar ajuda a resolver sua vida. É simples assim. O Sem Parar agora vende de um jeito diferente. Corre lá no site semparar.com.br/pontos-d-venda e encontre o Sem Parar mais perto de você. Sem Parar, sua vida no seu tempo. Resumo das manchetes. Are you ready, São Paulo? São Paulo tá emprestando o Douglas, hein? O zagueiro que tá indo pra Chapecoense, hein? Tá certo ele, né, velho? Escapar do rebaixamento. Scream for me, Corinthians! Saudade, hein, do Corinthians jogar? Não tá não, mano? Saudade também de fazer placar do Corinthians. Acho que semana que vem vai ter mais um. É contra o Santos, hein? Na Vila Belmiro, tá chegando a hora, vai ser no Domingão. Luca falou que quer voltar pra jogar liberta. What the fuck? Boa. Não, Palmeiras! Felipe Melo hoje deu uma entrevista, cara. Esse cara é doido, velho. Não é possível. Ninguém tá conseguindo segurar o cara, meu. Primeiro disse que não tinha pedido perdão ao Cuca. Depois recuou no Twitter. Enfim, foi reintegrado. Agora jogar. Santos! Let's go! Sabadão à tarde vão abrir o treinamento aí. Quer dizer, vão abrir a Vila Belmiro, né? Com um quilo de alimento. Acompanhar o treino do peixe. Que isso, velho? Aquelas bolinhas de feno rolando. Liverpool tá vendo quem vai colocar no ataque. Se joga o Ricardo Oliveira, o Kaique, o Nilmar. Ou alguém que for lá pra acompanhar o treino também. Muito bom, seu Bento. Esse seu Bento é sensacional. É isso aí. Estádio 97 tem oferecimento de HDI Seguros. É de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. McDonald's, chegou o duplo quarteirão no McDonald's, com o dobro de carne, duplamente inigualável, duplamente imperdível. Também oferecimento da Estela Barros Turismo, o maior país do mundo, recebe a maior paixão do planeta. É você na Rússia com a Estela Barros Turismo. E tá começando a pegar aquele calor de Copa, né? Fim de semana, eliminatórias. Mas não, hein? Já temos a Bélgica classificada com bons jogadores. A Bélgica, né? Tem um time a França bom, vai acabar se classificando, provavelmente. Sim. Vai se classificar, embora que resultado veja, né? Vergonha, hein? Vexatório, né, cara? Vocês acreditam em alguma surpresa pra essa Copa aí? Ou vai ficar ali Alemanha, Espanha? Ah, os finais vão ser sempre os mesmos, mas sempre tem uma seleção aí que aparece, né, RG? Tem alguma grande ficar acho, fora, né? Acho que pra Copa do Holanda, mundo, né? A Holanda tá brigando muito. A Holanda fora. Já tá na marca do pênalti. Quem vai bater o Zico, quem vai defender o Juca Baleia. Argentina hoje também. É, Argentina é a quinta colocada aqui na América do Sul. Bem lembrado. Vocês acham que a Argentina pode correr o risco de difícil, não se classificar pra Copa? É difícil, mas é o seguinte, a repescagem vai pegar lá, cara, sempre pega aquela Austrália. Agora a Argentina pega a Venezuela. Buenos Aires. Depois Peru, a sequência da... Só o último jogo da Argentina, que é o perigoso que ela tem que tentar definir as coisas. É o Equador fora, né? Equador lá. E o Equador é um concorrente direto. Por exemplo, lá o Sampaoli, ele tá dando meio que uma escanteada nos caras ali. Por exemplo, o Dybala tomou o lugar do Agüero. Você tem ali o Icardi, tomou o lugar do Higuaín. Sei não, hein, velho? Ah, a Holanda tá fora praticamente, cara. É mesmo? Mas por quê? A Holanda tá em terceiro, eu tô vendo aqui, ó. A França é a primeira com 17. Mas a Holanda ganhou, né, no final de semana. Ganhou. A Suécia é a segunda com 16 e a Holanda a terceira com 13. O saldo da Suécia é muito melhor. Só classifica o primeiro e o segundo é repescagem. Mas desculpa, não é qualquer segundo, é todos os segundos. A Holanda tá com um segundo só fica fora. Não, mas isso é de brincadeira. Suécia e Holanda tinha que estar em qualquer Copa, cara. Noruega, essas coisas assim, tem que estar sempre. Nossa, um abraço pra Thaís também. Arquibancada precisa estar bonita, né? E o Dodô que gosta tanto da laranja mecânica. Você gosta da laranja, né, o Dodô? Que isso? Laranja... Vou te falar, nós jogamos do mesmo lado aqui, filho. Mas um tá mais estragado. Quem tá mais estragado, afinal? Você ia dar um teasezinho aí. Eu perguntei se você gosta da laranja mecânica, da laranja. Olha, deu laranjada, velho. Da laranja eu não sei, mas quanto que o Domênico dá, parece um cachorro chupando manga, parece. É falou o bonitão aí. É o Brad Pitt. Chupando manga. Falou o Brad Pitt também. Falou. Cauã Raymond. Brad Pitt. Aqui só tem os galãs da Globo aqui, Danilo. Tudo feio pra boné também. Daqui a pouquinho a gente traz a parcial. Mas a gente tava falando de Copa do Mundo mesmo, porque começa a aquecer aquele clima de Copa do Mundo. Sim. E você que gosta de viajar com seus amigos ou com a sua família para acompanhar o Brasil, tem uma única dica para você. Você tem que viajar pela Stella Barros Turismo. É garantia de sucesso, de bom atendimento, tá? E bom, com muitas opções de roteiro à sua disposição. Tem roteiro só de primeira fase, roteiro de semifinal e final. Você escolhe o roteiro que você quiser. Tem roteiro até para quem quer ver um único jogo. Olha! É, rapaz. Quer ver a Copa inteira? Ótimo, beleza. Então, olha, se você quer informações sobre como viajar para a Copa do Mundo, tá? Atenção. Ligue hoje mesmo para Stella Barros Turismo. 2166-2250. Eu repita. 2166-2250. Você pode ligar agora. O site é estelabarros.com.br. Estela com S mudo e com dois L's. Ou você fala assim, mas para pagar? Você pode pagar em até 10 vezes no boleto. 10 vezes no boleto, que é para dar aquela facilitada, né? Facilitada. Então liga lá, 2166-2250. E o legal de viajar com a Estela Barros é que, cara, eles pegam você pela mão, põem dentro do estádio. Sim. Eles vão ter guias brasileiros, guias russos falando em português. Sim. Né? Vocês vão ficar hospedados nas duas cidades mais legais que tem lá, que é São Petersburgo ou Moscou. E no dia do jogo, vamos supor que o Brasil vai jogar em Kazan. Kazan. Né? Aí a Estela Barros já tem um voo fretado no dia. Que sai de Moscou, leva até a cidade sede do jogo. Onde vai ter o jogo. E traz de volta. Aí sim. Entendeu? Então liga lá, 2166-2250, o maior país do mundo. Recebe a maior paixão do planeta. Boa. Você na Rússia com a Estela Barros Turismo. Aí sim. Vamos lá, primeira parcial, hein? Quem tá mais estragado aí, olha. De quem que a natureza tá... Quem judiou mais, quem será? Ainda não se encerrou, só vai se encerrar lá pelas 8 horas da noite, né? Sim. Uma votação extremamente apertada, diria aí que temos uma margem de erro. Pequena. Mas temos aí liderando como o mais estragado. Quem? Não acredito. Peraí, não, mas o cara que escreveu a enquete aqui tá bem aqui por trás. Por quê? Vou falar, velho. Mas o que que foi? Não, eu vou falar o negócio aqui, cara. Pra vocês, eu não queria falar quem está mais estragado com o tempo? Ele corrigiu embaixo, gente. Só faltou o tempo, mas tudo bem. Tudo bem, vamos lá. Olha, no Twitter, @estádio97, você pode também curtir lá, seguir esse Twitter lá e votar. Sim. Com uma vantagem aí de 4 pontos percentuais. 4 pontos? Vantagem. É, então, por enquanto, segundo a opinião do povo aqui, meio estragadão. São 895 votos, por enquanto. Sim. Ale Oliveira. Chupa, aí, Dodô! Ale Oliveira mais estragado. Chupa, Dodô! É o contrário mesmo. Não interessa, tô falando, velho. Eu vou falar, os importante comentários são demais, cara. O cara comemora. Olha o comentário do cara. Mas... O Ale tomou banho com água de Chernobyl. Mas, ó, atenção, olha. Quem gosta... Dá pra virar. Você aí que... Pô, é fanzoca aí do Dodô, do Ale. Mulheres. Aí vão... Curte lá o Twitter, @estádio97, vê quem que vocês acham que tá mais estragado aí, né? Vai lá. Vai virar, Dodô. Tá curto aí a distância, hein? Chupa, Dodô. 52 a 48. É, mas dois pra cá empata. É. Dá pra virar, Dodô. Que é dois mais, dois menos. Estamos empatados, Ale. O Dodô é competitivo. Mas olha, se empatar com o Ale já é uma honra. Ó, o Dodô é competitivo, hein? O Dedê. O Dodô é competitivo, ele não gosta de perder, não. Ele quer ganhar. Mas essa pode perder, não tem problema. Você não gosta de perder, Dodô. Mas essa aí é legal. Deixa ele levar. Essa é bacana. Tem mais uma que é demais aqui, cara. Os caras são muito bons, meu. O Ale rodou sem óleo. Muito bem. Vamos lá às cornetadas. Cornetadas do estádio 97, ponto alto do programa, no oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. E Extra, futebol pede cerveja Mistel geladinha, futebol pede Extra é gol, beba com moderação. Corneteiros. do estádio 97. São Paulo, o time tá ferrado, tá todo estraçalhado, não vai levantar não. Eu tô no banheiro. Desesperado, o time é um catado, o torcedor tá preocupado com a segunda divisão. A bambizada é uma piada. Eita, a bambizada só leva naba. Vamos lá, todo mundo agora. A bambizada é uma piada. O cara tá soltando lá no banheiro, foi o senhor falar que ele na porta lá batendo. Nossa. O cara pagando um mico desse no banheiro. O que você tá fazendo aí no banheiro? Não, tinha que ser palmeirense. O cara pegou aquele troféu da pinga lá, bebeu até o último gole e caiu no trabalho. Ô, Marcão, no trabalho, porque ele deve estar dando trabalho. Isso aí foi gravado no trabalho. Imagina esse cara no banheiro. Do trabalho. Imagina assim. Cara, vocês deveriam estar agradecendo o ouvinte. Vai te catar também. Verdade. O cara se deu ao luxo de fazer uma música e mandar pro programa. Vocês estão metendo palmeirense. Deu ao você lixo. E uma, ao e uma lixo música. Não. Você e ele, vai te catar. E uma música do toma grande... Toma o gol, pega a bola e põe no meio e joga a bola. E uma, não, porcaria. E olha, uma música... Essa música é um lixo. Uma música do grande artista, quem? Compositor... Quem? Multi-instrumentista. Quem? Carlinhos Brown. Ah, eu odeio o cara até ontem. Namorada. Que eu odeio. Quem falou que eu odeio? Ah, para. A original já é uma porcaria. Você imagina a paródia dessa porcaria. Isso. Nossa, cantou no banheiro da empresa ainda. Vamos lá, mais uma. Tô enviando mais um fax lá pra FIFA. Já mandei em inglês, já mandei em português. Eles vivem rindo da minha ignorância, mas a sua petulância já fundiu o mestre Cuca. Vou te lançar uma real, você não tem mundial. Pode perguntar lá na gringa, 51 ainda é pinga. Mas eu te imploro, por favor, oh William Bonner, acaba logo esse discurso que vai terminar o toner. Mas a costa é só pra o toner, velho. Eu vou aplaudir de fã. Essa é boa, inteligente, bem feita. Tá bom, você aplaudiu. Você aplaudiu de pé. Que música é essa? Encerrou o P.O. Box. P.O. Box. P.O. Box. O cara desenterrou o P.O. Box. Quem é P.O. Box perto de Carlinhos Brown? Vocês estão de brincadeira. P.O. Box, P.O. Box só teve uma música desses caras que foi sucesso. Vocês estão de brincadeira. Vocês não conhecem música. Conhece música. Mas pra paródia a gente conhece. Na gringa, 51 ainda é pinga, velho. Vamos lá, mais uma cornetada. E aí, pessoal, aqui é o Ângelo Maldonado. Ale, eu sei que me desculpe, cara. Sei que me desculpe os 25% de São Paulo que você tem e o meu 100%. Mas você tá mais estragado que o pescoço do Tevez, que o rosto do Ribeirinho e o olho do Amaral. Que isso! Ô, louco! O olho do Ribeirinho, do Amaral. Mandou decreto pro Ali, ó. Pescoço do Tevez foi duro, mano. Mais estragado que o teu toba. Ah, juiz! Ai, vamos lá, tem mais cornetada? Mais cornetada, oferecimento do McDonald's. Chegou o duplo quarteirão no McDonald's com o dobro de carne, duplamente inigualável, duplamente imperdível. ABC. ABC. O Vieira senta, dá o Toby fala tchê. ABC. ABC. O Vieira senta, dá o Toby fala tchê. Marquinhos São Bernardo, abraça, chupa gaúcho. Vai, sensacional, catar, vai. Muito bom, hein? Isso que é criatividade. Doutor, eu não me engano. O Aledal tá emprestando. Doutor! Eu sabia mais o que fazer. Fez xixi cruzado para o mano ver. Ai, doutor, eu não me engano. O Aledal tá emprestando. Olha, isso é uma música, isso é sensacional. Acabou o ano. Eu tô aplaudindo a menina. Você tá de pé, mano? De pé também, mano? Estou aplaudindo a menina. Acabou. Agora acabou. Foi melhor. Você acha que essa já ganhou, hein? A melhor mensagem do ano. Essa já ganhou. Olha, cada um é F5, foi do ano. Já ganhou, já ganhou. Atropelou o Alexandre Oliveira. Fixi cruzado já caiu, já não tá mais não, mas entre nós. Né? Mas quem que é a ouvinte aí que cantou? Não deu pra ouvir, tem que repetir a música. Ei, Marcão, tô te entendendo, hein, mano? Cinco? Deixa eu ver. O Marcão pediu, tá pedido, velho. Por causa do nome. Eu não me engano. Ei, Dodô. O Alexandre tá emprestando. Dá uma segurada aí, querido. Ele não sabia... Mas o que fazer? Fez xixi cruzado para o mano ver. Ai, doutor, eu não me engano. O Aledal tá emprestando. Oi, a mas é muito bom. Ah, pena. Agora, pena. Curioso. Certeza, não dá pra ouvir mais. E a única coisa que chama atenção nessa história toda é que seu Maurício Borges, vulgo humano, ficou olhando ali o encontro das anacondas. Ficou ali bem de olho, bem arregalado. É, né? Que anaconda. Bem... Manja. Que anaconda, parecia dois girinos brigando. Vamos pros ouvintes, 3284-7097. Oferecimento de Nissan, faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. Toca Asdrubal. Cadê Asdrubal? Se Asdrubal também eu vou falar. Asdrubal morreu. Mano, bombadinho, mas é só pra disfarçar. Mano, dá o furico aqui, mano, dá o furico lá. Alô? Tá dando furico aí na barra, mano? Nossa. Que isso? Que isso, mano? Todos que vocês. Isso? Tem irmão aqui, mano. Alô? Alô? Quem fala? Luiz Fernando. Tem um homem. Luiz Fernando do quê? Que isso? Luiz Fernando de Souza Maurício, consegui baralho! Aê, rapaz! E quantos anos, ô Luiz? Tenho 36. 3.6, RG. Ah, que Maurício, né, velho? Ah, sensacional! É. Eu acho que já puta vida na hora. Vou falar, hein, Ale? Foi bom, hein? 6. É muito. Quê? 6. Muito. 6 é muito. O que foi, o bambolê? Sensacional! 6 é muito pouco. Aí. Você merece você mais, ô RG. Você viu o ouvinte? Não, eu acho que você merece mais, por favor. Mais quanto? Mais uns meio aí, vai. E qual que é o bairro aí, ô velhinho, você mora? Eu sou da Vila dos Remédios. Vila dos Remédios. Vila dos Remédios, velho. Tá certo, São Paulo? Osasco? É do Bar, velho. É, da avenida pra cima é São Paulo, da avenida pra baixo onde eu moro, Osasco. É, eu moro em Osasco também. É. O bar aí, o bar é daí. E qual lado que é Tarja Preta? Tarja Preta é o lado de São Paulo. Ah, tá certo. Ô, oh, meu velho time. Santos RG! Isso que é Vila dos Remédios. Olha o sombra de perseguição, por isso que é Vila dos Remédios. É, mas nós estamos lá para emprestar pros co-irmãos que estão precisando. É, mas porque... tem desconto para idoso. Ah, mas não tem remédio para competência, não tem. Remédio para competência não tem, velho. E aí, fera? Fala, RG. E aí, vamos buscar essa liberta e o brasileiro ou já era? Ei. Não, vamos buscar. Eu acho que... Tá segurado aí. O brasileiro tá difícil, né, RG? Não, que isso. Mas eu acho que... Bela observação, não é mesmo? Mas dá pra tirar esse brasileiro do Corinthians, eu acho. Aonde, filhão? Aonde? Claro que dá, mano. Você não tem roupa pra essa festa, não, filhão. Tem muito roupa jogo. Que eu tenho. Tem eu muito jogo, hein? Eu vou... Tem muito jogo ainda, ô, mano. Vamos ganhar de vocês domingo na vila. Ó, você tá contando uma mentira que nem você acredita. Tem muito. Na boa. Tem muito jogo. Mano, se vocês perderem esse título, vai ficar tão feio pra vocês. Feio nada. Vai. Feio tá na zona de rebaixamento. Não, mas a gente não cai. Primeiro turno inteiro líder e cair. Mas não vamos falar aqui do Corinthians. Ó, fazer uma pergunta pro amigão. Vamos falar do Santos aí. Fala, uma pergunta envolvendo o Corinthians aí pra você. Eu quero que você e o RG respondam aí. Vocês são santistas. Pode falar, mano. É, vocês têm que escolher uma das duas alternativas, velho. Não tem como escapar de uma das duas. Ou o Corinthians é campeão, ou São Paulo cai pra Série B. Se você pudesse escolher uma das duas aí. Difícil. Não, hein? Corinthians campeão não. Não. Ou Corinthians perde o título. Ou Corinthians perde o título, ou São Paulo na Série B. Uma das duas aí, vamos lá. Cara, complicado, mas eu acho que eu quero ver esse ano o São Paulo na Série B, o ano que vem, cara. Torce mesmo aí. Vai. Olha. Seria inédito, né? Acho que seria inédito e aí mostraria que realmente o time grande não cai, né, RG? Seria inédito. O São Paulo cair pra Série B seria um... Sim. Olha, mas você fica torcendo pra isso, RG. Mas qualquer um torceria. Eu acho que vocês não caem, Motinha. Eu tenho quase certeza. Eu também tem muito acho time... que não. Ah, tá vendo? Mas tem que cuidar não vai com cair, essa... não. Cuidar com essa soberba aí, ó. Acho só porque a gente fala que acha que não vai cair é soberba? Não, mas tem que ver que a realidade do São Paulo hoje tá triste. Ué, mas você acha que o São Paulo não tem condições? Mas você falou que não cai? Não, não, eu acho que não cai porque tem times piores. Achando que então, não vai cair. Tem times cai, piores, não. Inclusive, o São Paulo. Não cai, não. Luiz, mas no segundo turno o São Paulo tem jogado melhor, cara. Apesar de ainda não ter conseguido emplacar uma série de vitórias aí, mas no segundo turno o São Paulo hoje tem outra personalidade. Olha, eu sempre disse aqui que a minha opinião era de que o São Paulo não cairia. Boa, RG. Só que tem um detalhe. É. E um detalhe, e precisa ficar atento com relação a isso. É, você não pode, lá na zona de rebaixamento, começar a depender muito de time dos outros. Ah, sim. Isso mesmo. Esse é o problema. Ah, é sim. Por isso que eu digo, você está ali na beirinha para sair e mantendo uma pontuação justa, a sua probabilidade de escapar, ela pode ser boa. É. Agora, você começa a descer e fica dependendo de quem está na sua frente, porra, aí é complicado. Ainda só depende dele. Né? Aí é complicado. Eu lembro muito bem quando o RG... com muita propriedade, disse que o São Paulo não cairia. Foi no mesmo dia que ele disse que o Atlético Goianiense era o favorito à conquista do Campeonato Brasileiro. Pô, RG! Mas e essa Libertadores aí? O Peixão invicto até agora, o Dorival ganhou alguns jogadores aí recuperados. Dorival? O Dorival não. Vixe, o Levir Cup. Dá a meiota aí, Levir Cup. Me dá um gole aí, RG. Também quase três anos de Dorival. Claro, né? Sim. Faz parte. O Levir aí com todos esses jogadores que ele ganhou, o que você acha? Olha, eu acho que desse time do Equador, acho que dá pra passar do Barcelona, RG. Não, acho que não vai ser um jogo fácil lá, mas eu acho que dá pra... A gente tem um... Pelo menos... Nós estamos de novo igual ano passado com um bom elenco, né? Eu acho que os reservas, às vezes, que entram, deixam um pouco a desejar. Mas eu acho que dá pra passar do Barcelona do Equador, sim. O Dorival ganhou uns dias e ganhou até o Levir, né, no lugar dele, né? Mas não dá pra ficar insistindo, na minha opinião, com o Yuri. Não. Não dá. E sem condições, né, RG? Eu acho que... Ruim. É ruim. É ruim. Ruim. Parece que do time do Audax do ano passado, só o Santos pegou o pior, né? É, cara. Ele tropeça na própria perna. É um negócio louco, velho. Sim, alguns jogadores... pegou o ruim também. Ô, Luiz. Oi. Mas hoje o grande assunto aí é... esse problema aí do Felipe Melo, né? Volta, não volta. Ele dizendo que um pediu desculpa pro Cuca. Você gostaria do Felipe Melo no Santos para 2018? Alô? Que bela pergunta, hein? Alô? Estão ouvindo? Agora sim. Fala aí. Pensei que o Felipe Melo tinha te acertado um tiro. Não, mano. Não. Vai pra fora do quiosque aí pra não ter interferência, Luiz. Eu tô com o carro parado, falando com vocês. Tá no meio da marginal agora. Eu acho assim, o Felipe Melo... Acho um bom jogador. Semana passada teve um torcedor do Palmeiras que ligou aí, eu concordo com o que ele falou. Eu acho que colocaram muito o Felipe Melo em exposição, deixando ele dar as entrevistas. Eu acho que ele é um cara... Como jogador é bom, mas como... É muito destemperado pra dar entrevista. Eu acho que não era a cara do Palmeiras naquele momento. Mas eu acho que como atleta, cara, eu acho um bom jogador, sim. Bom, você quer ou não quer? Vai vir de graça? Não, você quer ou não quer? As condições econômicas não te interessam. Você quer ou não quer? Não sei se o RG vai concordar comigo, mas eu acho que hoje no elenco do Santos falta um cara como ele, eu acho. Você tem medo de não ter a mesma opinião que o RG? Tem. Não. Tá com medinho? Nós discordamos. Eu respeito sua opinião, mas eu discordo radicalmente. Frontalmente. Gostei do... Você não quer o Felipe Melo. Não, esse kit Felipe Melo, esse cara que chega, que joga, que vai dar esporro em adversário e abre braço pra... O cara que bate na cara de Uruguai. É o novo Narciso, RG. Polêmico, mas eu acho que dentro das quatro linhas, tirando essas polêmicas, eu concordo com você, vem um kit, né? Quando você contrata, vem um kit. Não dá pra pagar o kit. Kit pariu, né? De xiliquinho já basta o que a gente tem lá. Não dá pra pagar o kit, amigo. E o xiliquento do Santos? Lucas Lima, pô. Lucas Lima. Tá com psicólogo. Xiliquinho já basta o nosso. Ô, Mota, eu acho que falta vergonha na cara, né? Psicólogo, viu, cara? É, isso é verdade, mas aquela história, o cara, vocês não venderam ele, velho? Ah, não, velho. O cara joga no Santos com a 10, velho. Não, nós não vendemos, não. Tá de brincadeira, velho. O cara joga no Santos com a 10. A China quis. Ele não quis ir. Pera aí, Ninha, vocês acham que nesse tempo todo ninguém quis comprar o carro? Ah, a China quis. Mas a China? Com exceção da China, quem é que não, quis? Não, o Shakhtar não quis também? Teve uma proposta também. Não, parece que o Shakhtar era culpa, né? As duas ele recusou, velho. Então. Então aí é problema dele, né, velho? Você gostaria do. Então, minha pergunta é: vocês querem que o Santos renove com o Lucas Lima? Ah, olha, pode renovar. Renova, ele não vai pra lugar nenhum. Já renovou, não já? Pode renovar. Renovou? Se for pra ele jogar o que tá jogando, eu acho que não, viu? Não. Não, acho que não renovou, não, RG. Não sei se ele vai renovar, vai perder os 10%. Ô, gente, fim do ano ele fica com o passe. É tudo dele. Quem falou em renovar foi o Mota. Ele está em negociação. Ah, mais ou menos. Vamos se informar. Ele está em negociação. Mas tinha uma novela que a gente estava negociando com o Santos para renovar. Ele já renovou. Ele assistiu todos os capítulos. Continua lá. Ainda está essa negociação. Proposta. Vamos se informar. Palhaço, né? Valeu, Sônia. Eu acho que falta preparo, às vezes, para alguns integrantes do programa. Ah, falou agora o... Ale, você tem uma receitinha boa aí o pro Mota, assim? De repente ele começar a pisar na bola. Ah, tal. Não quero sua receita, não, velho. Reencarnação. Não, é só que eu tô pedindo. Não, pô. Ô, não, mas imagina vocês o quanto o Santos teria que pagar pra renovar o contrato agora do Lucas Lima. Ah, diz que a proposta do Simpson lá foi bravo, viu, mano? Foi pra... Já olha pensou aí, Lucas Lima? Ari Toledo. Já pensou Lucas Lima, mete que nem o João Schmidt do São Paulo, cara? Dá aquela segurada, fala, não quero renovar, faltando 6 meses de contrato. Não, já assinei um pré-contrato com um cara aí. Quem diria que... Mas pelo visto... Não é difícil não, hein, Marcão? Não é difícil ele fazer isso aí não. Também acho. Gente, o Lucas Lima cabe em qualquer time. Cabe. Por isso que eu tô falando. No São Paulo, no Corinthians. No Palmeiras. Eu contesto, cara, eu contesto. No Palmeiras. Esse tipo de situação que existe aqui no Brasil envolvendo a Lei Pelé. Eu acho que antigamente, quando o jogador era atrelado ao clube e ele tinha que ter uma multa rescisória no valor alto e ele era praticamente do clube até o clube que, tentar negociá-lo de alguma forma, eu acho que era a melhor alternativa, assim como acontece na Inglaterra também. Na Inglaterra, o jogador ele só é liberado pelo clube quando o clube quer. Ah, você viu o que aconteceu lá? Ou ao final do contrato. É, eu queria então, também... Que tal? O contrato aqui, Sombrar, com 3 anos, aí o cara vai embora, cara. É um absurdo. Queria fazer uma observação em cima do que disse meu grande companheiro, mano, Maurício Borges. Eu acho que, inclusive, o nome da lei, a Lei Pelé, deveria mudar para Lei Romero. Lei Romero? Eu acho que ficaria mais justo, não é? Por quê? Seria uma lei que não teria tantas falhas como tem a Lei Pelé. Exatamente. Nossa. Ô, fera. Com a Lei Romero, o jogador ficaria desprotegido, pô. Ô, velhinho, teu placar pra Peixe e Corinthians. RG, eu acho que vai ser 2-0 pro Santos. Boa. Chupa, mano. Chupa, mano. Você acredita nisso, aí. Mano, vamos tentar ligar na segunda, mano. Segunda-feira cai pra 4 pontos, a diferença. Pra ter emoção. Rapaz! Ai, bota, mano. É pra ter mais emoção. Eu vou fazer diferente. Produção. Pega o telefone desse mané aí. Se o Corinthians ganhar do Santos, como eu sei que ele vai fugir, não vai ligar aqui, eu vou passar o telefone dele no Twitter. Não pode, mano. Então, a recíproca pode ser verdadeira. Se você perder, a gente passa o seu, certo? Nossa. Por quê? Você paga a pau da minha ideia? Ué? Você. É, você tá sugerindo essa aposta. Tá se doendo pelo ouvinte aí? Mano, vamos apostar essa ligação. Ué? É. Ô, mano, vamos apostar essa ligação. Como é que apostar é? Apostar o quê? Como que se é isso? Se vocês perderem, você me coloca no ar segunda-feira. Eu não aposto, velho. Vamos aí, pô. Eu aposto que é aposada da zica, velho. Ele só enche o saco, aí não aposta. Ele só enche, mas na hora da galha ele sai correndo. Valeu, Luiz! Um abraço, Luiz! Muito obrigado aí, deixa eu só mandar um abraço aí rapidão. Manda. Pra toda a galera do Itaú BBA lá que tá me ouvindo lá, os brothers. Boa! Beleza, pra todos vocês aí. Um tempo atrás vocês estavam no Extra Anguera, eu apareci lá, falei com o Motinha. Boa! Peguei a mulher de vocês aí, vocês são demais. Não te mete não. Together, velho. Deixa meu biscoito. Valeu, biscoito. Valeu, um abraço. Falou. Valeu. Tamo junto. Esse foi o Luiz aí, lanchinho do Mota. Lanchinho do Mota, hein? Pegando bem, Mota. Pegando no supermercado. Tô pegando ninguém, velho. Pegando no supermercado, hein? Essa azeitona sem caroço aí, Mota. Estádio 97 tem oferecimento do Extra. Futebol pede cerveja Mistel geladinha. Futebol pede Extra Gol. Beba com moderação. Também HDI Seguros é de bate-pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Vamos falar com você agora que vai renovar o seguro do seu automóvel ou sim, ainda vai fazer o primeiro seguro, né? Comprou um carro novo, comprou sim, um carro usado, vai sim, fazer um segurinho bacana e tal. Rapaz, o negócio é o seguinte. Que faz? Vai fazer seguro do carro ou tá para renovar, você não pode deixar de exigir do seu corretor a proposta da HDI. Ah. Tem que exigir do corretor a proposta da HDI. Certo. Você sabia que a HDI é aquela lá do HDI bate-pronto? Sabe como que funciona? Em sim, caso de batida, sim, é só você passar no HDI bate-pronto. Sim. O HDI bate-pronto é um centro de atendimento que libera em poucos minutos o conserto do seu carro. Ah, tá. Então o HDI bate-pronto libera rapidinho, não é mesmo, Vieira? É, então. Por que perder dias esperando um vistoriador passar na oficina para liberar o conserto? Sim. Com o HDI, você tem seu carro de volta em menos tempo. HDI Seguros é de bate-pronto. Consulte seu corretor. Boa. Tem cornetadas. Corneteiros do Estádio 97. Minha terra tem gorila, onde rosna o sabiá. Eu faço meus comentários sem o S pra usar. O Ale só me ataca, traz o feno pra eu comer. E o meu time pra ajudar, vai jogar a Série B. Bota seu dromedário, pega o feno e vai pra casa. Digo isso aí, alfafa. Bota seu dromedário, pega o feno e vai pra casa. Ah, não. Digo isso aí, alfafa. Meu Deus, Rodrigo, corintiano. Valeu. Boa, Rodrigão. Melhor até agora. Muito bom, hein? Ao som do frão, né? Muito bonito. Pega o feno e vai pra casa, aí. Bota seu dromedário, pega o feno e vai pra casa. Eu não gostei, eu acho que não respondeu. Não deu pra decorar. Não, o dromedário não merece isso. Come o prato feito de linguiça com alfafa. Falou em linguiça, você escuta não, bem, não, né? Você... Tem piadinha sem graça. Nossa, que deitada. Daqui a pouco a gente vai fechar aí, ó, a enquete aí, né? Quem tá mais estragado pela natureza, o Domênico ou a Ale Oliveira? Já, já. É as parciais, aí, já não. É, daqui a pouco. Ah, agora já. Quase aí já é a final, né? Agora só no encerramento mesmo. Presta né? atenção, né, Vieira? Pô, o Domênico tá triste aqui, velho. Não fica assim, Dudu. Vamos lá, mais uma cornetada. Boa noite, amigos. Meu nome é Rodrigo Bianchini. Queria comentar sobre a reintegração do Felipe Melo. Sou a favor. É um jogador que jogou 13 anos na Europa, seleção, nunca teve esse tipo de problema lá. Eu acho que no Palmeiras ele não era o problema, ele saiu, o time ficou pior. Acho que o problema do Palmeiras é a diretoria, presidente fraco, Matos aí perdido. E acho que tem espaço no time sim como titular, porque se joga Thiago Santos, Egídio, não pode ter o Felipe Melo aí afastado. Boa noite, um abraço a todos e força a palestra. Aí, o irmão do Felipe Melo participando do estádio, né? Sério? Primo. Mas você vê que, assim, é uma mensagem pra um tapinha no Dodô, né? Foi. Tapinha no Dodô. Tapinha no Dodô. Tapinha no Dodô. Tapinha no Dodô, vocês estão loucos? Ele botou a posição dele totalmente oposta à sua. Cada um tem uma opinião. Isso é verdade. Ô, Sombra, falando em Bianchini, deixar aqui um abraço e parabéns pelo trabalho do Vladimir Bianchini, que vem nos acompanhar aqui. Ah, vem assistir o estádio. Jornalista muito conceituado, escreve muito bem. Muito obrigado. Né, o Vladimir? Mas quem escreve melhor, ele ou Mota? Mas esse sacaneou, velho. Aí não, né? Ah, pro Mota disputar com o Vladimir, primeiro precisa aprender a escrever, né? Nossa! Não é assim, né? Quem escreve melhor? Bota seu Dário, pega o feno e vai pra casa! Aí, seu amiguinho. Fala, Vladimir. Fiz muito tempo rádio com o Ale Oliveira na rádio ESPN. Tô mais do que acostumado a ouvir os comentários dele, as brincadeiras, muito legal. Ele casa perfeitamente aqui com o programa de vocês, é muito bacana. Eu escuto o estádio, cara, desde 2000, quando eu tinha 15 anos, cara. Ó. 15 anos, legal. Depois fui fazer jornalismo, fui estudar no interior. Aí, lembro que quando eu fui em 2004 embora, sentia mó falta, porque não tinha, né, web rádio, essas coisas. Imagina, pra gente escutar. E tinha um amigo meu, o Thiago, que também a gente veio aqui uma vez. Aí eu vi ele usando as gírias do estádio 97. Falei, cara, você ouve o estádio? Ele falou, oh, escuto e tal. Aí a gente começou a ficar amigo por causa do estádio, cara. Lá bacana. Em Bauru e tal, fui legal. Fazer jornalismo. E hoje eles moram juntos, estão casados. Tem dois filhos ao casal. Aí o cara que elogia. Aí, tá vendo, né? Tá vendo? Eu dei uma piada bacana pro Ale, ele fica me zoando aí a história do Lateral Cachumba, né, Lê? Lembra? Quando desce é um perigo. Ah, foi você? É, sugestão ali pro amigo, o, né? A rádio que a gente fazia junto deu uma falida, né? Por que será, né, Ale? É amizade. Eu e você numa rádio que não era muito certo, né, cara? Boa, Vladimir, obrigado pela visita, viu? Eu que agradeço, viu, Sombra? Um sonho aqui conhecer vocês pessoalmente. Eu já tinha vindo algumas vezes, mas falar com vocês acho que é a primeira vez. E eu lembro que em 2011, o Domênico foi o DJ da festa de final do ano da Rádio Globo CBN, não sei se você lembra. Do foi, foi, é verdade. Isso, eu trabalhava lá na época, eu até falei verdade, com você, é tal, verdade, muito gente boa. Boa. Legal mesmo. Legal. Verdade. Obrigado pela visita. Eu que agradeço. Isso. Mais uma cornetada. Nada mal, Dodô fala da naba, já é natural. Que legal, é bida série B e não tem mundial. Olha. Chupa, Dodô. Márcio Sabirila, fiel 423. Vai pra cima, Dodô. Cabelo, abraço. Vai pra cima, Dodô. Boa. Você tá brincando. É muito bom, os ouvintes do estádio são fantásticos. Muito bom. Fantásticos. Que é bom ali? Não, eu não gostei dessa música, hein? Não gostou. Estela Barros Turismo, o maior país do mundo, recebe a maior paixão do planeta. Você na Rússia com a Estela Barros Turismo. Estádio 97 também tem oferecimento do Buscapé, Dodô. Olha só que o Buscapé tem o melhor preço. Todo mundo já tá sabendo, não é verdade? A gente sempre fala aqui que no Buscapé tem celulares, eletrodomésticos, TVs. Mas sabia que lá você encontra tudo de moda e beleza também? É, encontra sim, olha essas ofertas que a gente separou aqui pra você, olha. Perfume Ferrari Black de 125 ml. Esse é bom, hein? Apenas... Bom. Agora o preço vocês vão cair aí, ó. É. Somente R$89,90. Isso mesmo que você ouviu. Apenas R$89,90. Essa não dá pra perder, não, hein? Então acesse agora mesmo buscapé.com.br e encontre esse e milhares de outros perfumes e ofertas também. Aproveita e faz assim, dá um busca no Buscapé, isso mesmo. Olha, fechando aqui a nossa enquete. Agora quero fechando ver. A nossa ai, enquete. Ai, ai. Mais de 1.300 votos. Caraca. É, olha aí, rapaz. Terminando a enquete, os dois que estavam aqui, quem você acha que é o mais estragado pelo tempo? Obrigado. Tá aqui, candidatos Domênico Gato e Ale Oliveira. E terminou vencedor da enquete como o mais estragado pelo tempo entre os dois. É que o RG não participou dessa. Entre os dois, o eleito... Ale Oliveira com 53%. Chupa, Dodô! Aê, Ale! Mas olha, eu quero dizer que... Quando eu falei aqui... Fui criticado pelo senhor Ale. Por quê? Porque eu falei que ele era muito mais estragado e falou: faz a enquete. Ele que botou a banca. Faz aí então, irmão. Mas a nega velha gosta assim, né? E vou dizer a coisa: ser menos. E os caras acharam ser mais estragado. Eu tenho 7 anos a mais que o senhor, filho. Toma essa aí, ô trouxa. Toma aí, ô trouxa. Botou a banca e chupa, mané. Chupa aí. Ale, tem conversa, não. Eu não perco, velho. Mas, Ale, eu vem não cá. Perco, eu. Tudo bem, você tá aparentando mais estragado. Mas você fez pita. Não. Você faz sobrancelha? Nunca fiz. Você faz bronzeamento artificial? Não. Também não. Faz isso? Você coloca botox na testa? Você é bronzeamento com essa cor branca, velho. Aí, tá vendo? Queria agradecer aos ouvintes, primeiramente, por esse título. Agradecer aos participantes também que me apoiaram nesse momento. E agradecer ao meu oponente, o Dodô. Olha nós, ô Ale. E dizer que, mesmo o Dodô não ganhando, ficando em segundo lugar, eu vou aí nesse botico. Ah, é isso, Domênico? Mas é pela amizade. Pela amizade. Precisa ter coragem, velho. É. E precisa ter não só coragem, mas tem que ter bom dentista. Domênico! O cara tá respondendo com carinho. Carinho, agradecendo. Imagina aquele Starzan pendurado lá. Deixa eu mandar. Aqui, ó. Quero dizer uma coisa pra você, seu Ale. Tem uma coisa pra dizer pro Ale? Tem uma coisa pra dizer pra você, seu Ale. Porque, olha, você, Ale, você pode ser feio. Não fala assim. Mas você, se você for gentil, tá, bem-humorado, opa, educado, eu vou aí, batalhador, certo? Um cara respeitoso, certo? O que vai acontecer? Vai continuar sendo feio, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Chupa aí, ô mané.

Acesse navioenergianaveia.com.br. Tá esperando o que para comprar sua cabine e embarcar nessa com a gente? Realização Energia 97 e promoção. Apoio Seguro Viagem Travel Ace Assistance. Cuidamos de suas viagens, cuidamos do seu mundo. É, você tem que ir nesse navio, hein, ô vagabundo. Ei, faz favor de prestar atenção, seremos breves, obrigada. A rede chegou e está mudando a política. Em 2016, elegemos pessoas de luta e de paz para tornar São Paulo um estado sustentável. Sim, queremos mudanças. E por isso nos reunimos para ouvir propostas de pessoas iguais a você. E em rede, vamos construir tudo o que nos represente. A rede está em várias regiões do estado de São Paulo. Já estamos construindo propostas em diversas cidades e inovando. E olha que estamos apenas começando. E com você aqui, faremos muito mais. Participe da rede. Participe da política. Fiscalizando e cobrando os eleitos e eleitas, não apenas em Brasília, mas também aqui na sua cidade. Você quer saber como? Acesse www.lavavoto.com.br. Siga-nos nas redes sociais. Viu só? Acabou. Tchau. Os sucessos do mundo tocaram primeiro aqui. Energia 97. Se você acha que só música brasileira vale a pena, mude de estação. Já se acha que música estrangeira também é legal, continue escutando. Já pensou se tudo tivesse que ter opções para agradar todo mundo? Por isso que existe o CONAR, para separar o que é gosto pessoal do que é ofensivo e ilegal. O CONAR regula a publicidade no Brasil, escutando a população e revisando suas normas de acordo com as mudanças da sociedade. Confie no CONAR. Ele faz tudo para que o que é errado seja corrigido, separando gosto pessoal do que é antiético. A Energia 97 vai te levar para ver. Bruno Mars, no Morumbi. Aqui você ganha seu ingresso. Bruno Mars, um dos maiores artistas do novo século. Bruno Mars. Ingressos para Bruno Mars, em São Paulo, é na Energia 97. Fique ligado. Energia 97. Energia 97 apresenta. Quê? Você não sabe? Queria ter um topete maneiro, igual de uma cacatua. Isso é pra compensar a sua falta de cabelo? E a força de um gorila pra te dobrar em 7. Grosso. Infelizmente, eu não posso te ajudar com isso, mas aí, você não sabe. Eu posso ter um topete maneiro? Não, mas se você fosse pro Japão, você poderia legalmente se clonar. Ah, duvido. É sério, no Japão existe uma lei que permite que você se clone desde que seja uma mistura de DNA seu com de algum outro animal. Nossa, mano, eu vou fazer isso agora. Tantas possibilidades. É, não é tão fácil assim. Só porque você pode, não quer dizer que você realmente pode, ou no seu caso deve. Tio, eu, um topete de cacatua e a força de um gorila. Você não entende o quão necessário isso é pro universo? Não é o tipo de coisa que ensinam em humanas. Cala a boca, eu acredito no meu potencial. Enfim, se quiser saber mais de conhecimentos e curiosidades bizarramente inúteis, porém incrivelmente interessantes, então fica ligado na programação que a gente tá sempre passando por aqui. Eu sou o André Spinelli. E eu sou um gorila humano com topete de cacatua. E nós somos do Seno... Quê? Gustavo Fávaro do Seno Sabe. Energia 97 apresentou. Ah, já sei. O quê? Você não sabe? Agora na Energia. Night Sessions. Like that house music. House music. O fino da house music. House is a feeling. House music. House music. Night Sessions. Night Sessions começando aqui na Energia 97. Boa segunda-feira, boa semana. Semana mais curta, né? Diga-se de passagem. E a gente tá aqui a partir de agora até as 10 da noite. Night Sessions começando. E tem ele, Leonardo Ruas, ao vivo. Olá. Olá. Tudo bem, Léo? Como você está, Juliana? Muito bem. Que voz é essa? Como você está nessa noite, Juliana? Você está imitando quem? Me conta aí. Sei lá. E aí, Léo, como é que foi o fim de semana? Fim de semana, como sempre, excelente. Bombado. Ah. Tocando aí por aí. Toquei ontem, inclusive, num sábado toquei em Campinas. Muito gostoso. E domingo, ontem, eu toquei num evento na Matheus Grow, ali em Pinheiros, chama Janela. Foi legal, foi muito legal, um evento que é na rua. Olha só. Tem uma janelinha de um bar, que é uma janela, inclusive, você toca e a galera fica na rua. Que delícia. Foi bem interessante. Bom que tá calor, né? Uma delícia, né? A gente tá no verão. Tá rolando um vocal aí no fundo? Tá. Então eu acho que eu vou ter que voltar essa música. Você volta? Tudo bem, não tem problema. Tudo bem. Então deixa ela baixinha, eu vou voltar. Porque essa daqui é uma redescoberta pra quem é aficionado por house music. Já ouviu falar desse cara que chama Alex Kidd. Ele é aí da velha guarda. E eu me deparei com essa música no YouTube e me apaixonei por ela imediatamente. Não conhecia, é de um álbum bem famoso dele. É uma música que relativamente tem bastante views no YouTube e passou desapercebido. E eu vou tocar ela hoje e tem uma novidade, né? Porque estamos aí baixando agora a master do meu edit do Tim Maia, que eu vou tocar hoje. E atenção, muita atenção nisso. Amanhã, a partir das 10 da manhã, eu vou disponibilizar exclusivamente no SoundCloud. Não é o meu pessoal, mas é da Tapioca, que é uma festa que eu faço. Um download de um edit exclusivo do Tim Maia, gratuito, pra quem quiser. E vamos espalhar boa música por aí. Vou tocar ela. Tô vendo aqui. Vai ser minha última música hoje. Beleza, então. Certo? Então você toca essa de novo pra gente. De novo, vai lá. Silêncio. Começando. Fui. Light Sessions. We'll be right back. Night Sessions. Brothers and sisters, I come here today, I come here today to ask you one question. I want to know what happened to the soul power. See, what we need today is soul. We forgot about from which we came. But I got somebody here today just to let you know that there's still soul inside. Stop.